Então, boa noite a todos, boa noite a todos que nos estão a escutar. Estão aqui três personagens, três amigos internéticos que se juntaram por vias conhecidas ou se calhar desconhecidas e que nos aprestamos agora a ter uma conversa de amigos. Eu sou o João Reacionário no Twitter, é o meu nome, verdadeiro reacionário, aliás. E estou aqui com dois amigos, o Ilo Stabat e o Olá. Simpson. Oi. E talvez possamos fazer uma pequena. Não sei se vale a pena fazer uma pequena introdução. Eu posso fazer uma pequena introdução da minha parte. Portanto, eu sou reacionário, sou português, sou do Porto. Estou ativo na internet há cerca de 6 meses. Comecei mais por hobby e também por uma necessidade também de extravasar alguns pensamentos e algumas reflexões que tenho tido já na minha vida. E tem sido um prazer não só expor alguns dos meus pensamentos, mas também trocar impressões com pessoas que, concordando mais ou menos, que respeito. E duas dessas pessoas estão aqui presentes. Portanto, para mim é uma honra e é um prazer compartilhar esta hora ou mais convosco e espero que tenhamos uma conversa saudável e salutar e que talvez acho que nos vai beneficiar a nós e espero que beneficie quem nos esteja a escutar. E mudar a Europa. Ah, claro, mudar a Europa, claro que sim. Isso já está subentendido, isso é óbvio que vai acontecer. Simpson, não sei se queres deixar uma palavra É também. fácil. Olá, eu sou o Simpson e faço as palavras do reacionário as minhas. Não, diz qualquer... Pá, já Agora agora está. façam publicidade aos vossos sítios da internet, já, por causa de alguma das pessoas que não conheçam de nós ou alguns de nós, que conheça só um, quando nós fizermos publicidade, eles depois podem verificar Ah, é? Então onde é que posso vocês eu. estão. Peraí, mas já agora apresente-se. Ok, então eu sou o Elas Tabete. Podem visitar-me no portugalintegral.wordpress.com, no portugalintegrado.bandcamp.com e no Twitter e no YouTube, se procurarem por esse nome, vão dar aí. E o que podem encontrar lá é também pensamentos reacionários, um pouco como o verdadeiro reacionário, mas não tão reacionário. Se calhar um bocadinho menos. Acho que algumas coisas menos, outras coisas mais. Epá, Mas já percebi. ouçam, é o som. Como é que tu disseste? Eu digo Stabat, já estou a ver que estou a dizer. Como é que tu disseste? I lost a bet. I Basicamente lost a bet. Pois é, eu esqueci-me. I lost a bet. é uma parvoíce. Não, na boa, parvoíce, com todo o devido respeito, é tu não promoveres o belo som que tu fazes, man. Eu não sei como é que tu fazes. Tu dás a garganta ao teu projeto, que eu já reparei nisso. Tu... Epá, ultimamente já, epá, há um ano que não faço quase música nenhuma, Mas é um porque eu coletivo, és tu. não, não, sou eu. Isso é tudo feito por ti, man. Epá, sim, também é feito pelo computador, no sentido em que é Claro, claro. tocado por MIDI, ou seja, eu ponho as notas lá, mas depois aquilo toca. Houve Porque eu não muito, toco bateria, toco muito basicamente bom. tudo menos bateria. Eu também samplo, apesar de ter aqui uma bateria digital ao lado, eu também samplo bué baterias. Mas é pá, muito bom. Tu também devias difundir bem mais isso. Muito, epá, estou-te a dizer mesmo, muito sinceramente, muito A bom. única razão porque eu não difundo isso nos meios em que estamos agora a falar é porque está ligado ao meu verdadeiro nome, ao meu nome Ah. civil. E é pá, só por uma questão não só de me proteger a mim, mas proteger também as pessoas que me são próximas. Ok, certo, Que compreendo a tua preocupação. Pá, mas é que queria te dizer, muito é bom, que muito qualquer bom. dia sabem que ter uma conversa destas vamos presos. Então, basicamente, a conversa de hoje a gente pode lhe dar o título de Como fazer com que o Lost a Bet nunca mais publique um álbum de sucesso. Mil e uma maneiras de arruinar a carreira musical de alguém em podcast, qualquer Não coisa desse vais género. ser assinado pela Valentim de Carvalho. Mas olha, eu sinceramente eu nunca ouvi a música, agora estou curioso. Portanto, quando acabarmos o podcast, eu vou escutar. Estava, depois dou a minha opinião. Epá, muito bom. É que é engraçado que o teu I Lost a Bet parece que é Stabat estar a esfaquear alguém. Também cai um bocado nessa, mas tudo bem. Tudo bem. Epá, o meu site é mkpr500.com, passo no Twitter de vez em quando, e agora o senhor grande escritor reacionário, faça favor. Ah, também, publicidade. Portanto, o meu blog é o verdadeireacionario.blogspot.pt. Também tenho uma conta no YouTube, o Verdadeiro Reacionário, e uma conta no Twitter, onde tenho os pensamentos, umas reflexões mais curtas, que é o Verdadeiro Reacionário. Portanto, se me seguirem, será com todo prazer. Foi onde a gente se encontrou, basicamente. Sim, no fundo foi o Twitter, não é? Que nos juntou. Yeah. Uma pessoa critica muito o Twitter, mas pronto, esta é uma coisa positiva que o Twitter fez em 2017. Pronto, lá está. No meio de tanta poluição, há sempre qualquer coisa que se tire. Agora vamos ver, devíamos fazer uma aposta para ver qual de nós é banido do Twitter primeiro, em 2018. É o Simpson a falar do 11 de setembro. Pois, eu acho que vai ser para a semana. Eu acho que ela vai chegar a 2018. Olha, se for para a semana, ainda chego lá. Não ias publicar a terceira parte? Tenho 1h40 e vou. Eu não sei se ouviram o que eu fiz ontem. Eu até aquela parte no final da minha solução passo mal e acho que já é má que chegue para ser banido do Twitter. Ouvi e não é uma. Que tem muito da música dos cães. Desculpa. Eu odiei-me tanto a mim próprio ter feito isso. Mas sei lá, tinha o clipe à mão, olha, vai mesmo disto. Mas, não, eu acho que o teu comentário no podcast de ontem do Carlos Castro. Só esse merece uma denúncia imediata. Portanto, eu próprio no final deste podcast vou fazer uma queixa ao Twitter, vou-te reportar. Pronto, leva a pá, vai ao cemitério e entrega-lhe isso em mão. O Carlos Castro está morto? Não foi aquele gajo que foi para Nova Iorque, o puto modelo. Foi. Puto sim, modelo. Mas ele ainda é enterrado. Ele foi. Ele enterrava, pois é. Incinerado. Não, foi incinerado. Eles puseram as cinzas nos ventiladores do metro de Nova Iorque. Não estou a brincar. A portanto, nem há hipótese de prestar uma homenagem póstuma no local. Não, então vamos dar uma volta de metro a Nova Iorque. Pronto, está combinado. Só cheirar os ares do metro na estação. E sair com não sei, numa estação de Central Park, vamos ter um pouco de Carlos Castro dentro de nós. Pois, nunca pensei dizer isto, mas pode ser. Então pronto, acaba de estar dito. Epá, então agora, se me permitem, para lançar assim um tópico de discussão. Eu sei lá, eu por acaso tenho assim uns dois ou três em mente. Tinha uma pergunta que era para vocês os dois, e acreditem que apesar de não termos a mesma, digamos, veia religiosa, eu sei que a vossa resposta é capaz de ir muito em contra à minha. E há outro assunto que eu se calhar gostava de pôr assim um bocado em cima da mesa, e isto depois a gente divaga e vai para qualquer lado que se lixe. Mas esta nova lei de financiamento partidária que foi aprovada e todas as nuances que estão a vir ao de cima, acho-se pura e simplesmente nojenta. Mas a primeira pergunta, que por acaso foi uma pergunta que me fizeram hoje, novamente, porque já me fizeram esta pergunta algumas vezes ultimamente, que é o facto de a Igreja Católica ou os fiéis não estarem a gostar muito do papel deste novo Papa, que por sua vez, mediaticamente, é o Papa mais famoso que anda por aí na corrente mediática e tal, e vive da simpatia. Qual é já agora, só para lançar assim, achas para a fogueira, a gente depois vai dar uma voltinha por aí. Pois, eu acho que o Stabat vai ter uma opinião mais marcada que eu acho que ele segue mais de perto o cotidiano da Igreja Católica, que acontece que ele é acho que não estou a cometer um erro, certo, que ele é um crítico ainda mais feroz que nós os dois nesse aspecto. Ótimo. Acho que se pode dizer que sim. Eu para deitar a minha acha à fogueira, eu acho que mesmo quem não conheça o dia-a-dia do Papa e até das posições doutrinais que tome, só o facto de ele hoje em dia ser tão popular, para mim é quase um sinal automático de que algo muito errado se passa com o Papa. Portanto, uma pessoa se vê certos quadrantes, como se vê diariamente certos quadrantes a apoiarem e a dar as loas ao Papa Francisco. Claro, claro. Que muitas que tratam até por Francisco ou Chico, portanto já mostra o nível em que este Papa se deixou, deixou a situação chegar e o tipo de pessoas que ele está a tentar cultivar. E pronto, isso até pode ser em termos políticos, pode até ser por como aproximação. Pois nós temos o nosso Papa português, o Papa Selfie, o Papa Francisco, foi o primeiro figura mediática que mediatizou a selfie, acho eu. E vindo de um líder religioso, acho que está tudo dito. Portanto, eu tenho. Eu em termos da hierarquia católica, já tenho. Penso que também não é um fenómeno novo. O Papa Francisco, se calhar, veio acentuar esta popularização com acento maiúsculo nas três primeiras letras, POP, da Igreja Católica, que de facto penso que está a navegar a crista da modernidade. E é um tal dinheiro. Tanto, e também é um tal dinheiro, e onde estão, e é um jesuíta. No fundo, onde estão os fiéis, porque neste momento parece que a Igreja Católica está mais preocupada em chegar a qualquer pessoa e a todos os lados do mundo. E a perder os valores essenciais do que seria uma instituição sobrenatural. Mas não sei. Eu vejo um bocado dentro daquele comentário da. Mas eu quero mesmo ouvir o Stabete. É assim que se diz. Mas é que realmente, mesmo dentro desta onda de, digamos, invasão social e colonização estamos aqui a sofrer na Europa, ele parece que com o seu comportamento, para já é logo desconfiar quando mediaticamente os mídias, quando estão sempre do lado de algum representante de uma voz que chega a tanta gente, é logo desconfiar o, qual é o interesse às vezes assim inerente, porque parece que às vezes quase que dá para tirar como um compasso, tipo o quão demonizada a imagem é mediaticamente e o quão idolatrada ela é, porque está a defender interesses que basicamente sinto ao longo dos anos que não vão nada ao interesse do cidadão comum, do povo, só serve para convencer as pessoas que vão atrás, digamos, da propaganda a caminhar passos largos para a sua própria autodestruição enquanto acham que estão a fazer o correto. Mas também começa aqui a haver uma que eu vejo, porque pá, vocês sabem que eu não sou religioso, mas interesso muito pela religião, porque isto influencia a vida das pessoas e respeito as pessoas que têm religião. Obviamente que começa a pôr assim um bocado o pé no chão quando nós estamos a levar com, por exemplo, este movimento islâmico a impor as suas vontades dentro das nossas culturas milenares aqui da Europa, que de repente ele próprio acaba por ser o maior inimigo como nível espiritual em relação ao que ele devia realmente defender, uma certa unificação cultural que a própria Igreja Católica faz parte da Europa. E fez parte da história da Europa, e quanto à arte, e quanto a. O que é que tu achas em relação a isto, Stabete? É pá, é tão irritante ver assim. É pá, diz como te sai naturalmente. É pá, é Stabete, mas assim parece que quer dar uma facada. Não pode ser. Então, as minhas palavras dão facadas nas concepções modernas e nos falsos ídolos. Então, mas diz lá. Por falar em falsos ídolos. Eu não sei se a minha opinião conta assim tanto, porque eu não sei se me considero católico nesta altura, pelo menos é difícil dizer, mas o que eu acho sobre o Papa, a primeira coisa é dizer-me o mesmo que vocês já disseram, que é o facto dele ser popular com todo o tipo de gente e sobretudo com gente que não tem nada a ver com a Igreja e que não sabe nada sobre a Igreja, não sabe nada de teologia, nem da história, nem de absolutamente nada, que nunca sequer pegou numa Bíblia, o facto de ele ser popular com essas pessoas É logo um sinal. De desconfiar, não é? Pronto. E eu estou convencido que ele não é o verdadeiro Papa. Todos os argumentos que eu já li de teólogos sérios é que quando o anterior Papa, o verdadeiro Papa, abdicou, não abdicou propriamente. E depois existe toda uma dinâmica que a maior parte das pessoas não tem noção, que é o Vaticano está infiltrado por seitas maçónicas e satânicas. Oh, yeah. E essas pessoas que efetivamente controlam a Igreja Católica há 50 anos ou possivelmente mais tempo, o poder que elas têm em termos de chantagem por causa de todos os homossexuais que lá estão, todos os abusadores de crianças que lá estão, todos os drogados que lá estão, etc, etc. Ou seja, toda a gente tem alguma coisa a esconder, ou quase toda a gente. E então, como tem alguma coisa a esconder, não podem falar contra o líder. E se este Papa fez-me perceber que, apesar de ser necessária hierarquia na religião, ou seja, não seguir a seita protestante, também não se pode ter um líder acima de toda a gente e que se considere infalível como a Igreja Católica. Portanto, estou mais inclinado para algo intermédio, que ainda não sei bem o que é, mas quanto a este Papa, acho que é um... É um nojo. É um bom PR para a Igreja Católica. Tu, quando disseste aquele prazo de há 50 anos, estás a falar da reforma do Vaticano 2.0, como muita gente chama. Sim, exato. Mas não só, começou um pouco antes, começou até claro. Antes disso. Porque as coisas nunca são estanques, não é? Sim, claro. Mas pronto. Mas foi assim a primeira reforma bastante. Se tomarmos essa reforma. E pensarmos em tudo o que se passou desde então e em toda a infiltração que se passou desde então, podemos imaginar o nível de destruição. Aliás, eu sigo um site, não sei se vocês conhecem, de certeza, o Drudge Report, mas há um agregador de notícias, só notícias católicas, e todos os dias há notícias novas de orgias gays com drogas e no Vaticano, e padres que são encontrados a fazer coisas que não se... Enfim, todos os dias, ou quase todos os dias, é incrível. E toda a gente sabe que não é só na Igreja Católica, mas o facto de a Igreja Católica estar completamente infiltrada por estas pessoas devia fazer... levantar mais onde? Estas pessoas, de certa maneira, também estão basicamente infiltradas no mesmo sistema político e pertencem às vezes aos mesmos grupos influentes e maçónicos que continuam a perpetuar. Para mim, o alarme foi logo, pá, e digo mesmo, sendo ele um jesuíta e sabendo historicamente o papel que os jesuítas tiveram como infiltradores na Igreja Católica. Os financeiros, pá, o próprio nome é quase metade da verdade, por isso é que eu estou a ver se ganha a aposta de ser corrido em 2018. É basicamente, só para mim serviu bastante. Eu não sei se tu também estás lembrado no tempo ainda do Ratzinger, que houve uma encomenda de um estudo que a Igreja Católica pediu, não sei lá, pronto, deviam estar já um bocado fartos deste escândalo embaraçoso da pedofilia no seio de quem dita as regras de como é que deve ser a própria procriação de quem dispõe o dinheiro no cesto, que tirava a conclusão de que não havia relação absolutamente direta entre a homossexualidade e a pedofilia. E eu, além de ter achado a conclusão um bocado estranha, porque eu não acredito que uma pessoa goste de abusar de crianças, nomeadamente sexo masculino, que isso não passe em primeiro estágio por homossexualidade. E eu fiquei tipo, pronto, lá está, mas quando sou eu a pagar um estudo, eu só vou passar o chega, quem me der a conclusão que eu quero passar. Eu não sei se te lembras desse evento em particular, mas achei bastante gritante, tipo, só, olha, parecia que estava-se já a preparar o chão para realmente, se me permites, chegasse aqui o Papa Chico e começasse a ser, digamos, este Papa popular, como às vezes olho para a imagem do nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda no outro dia havia sido o Jumbo, e tudo bem, ele anda no meio do povo, anda sozinho, e até parece ser mais acessível do que muita gente, mas também não sei até que ponto é que ele está realmente preocupado em ser o Presidente. Vejo jornalistas a fazerem-lhe perguntas todos os dias, como se ele tivesse algum poder, como o Primeiro-Ministro ou um deputado no Parlamento a inventar a legislação. Fazem-lhe perguntas como se ele tivesse influência diretamente aos trabalhos que existem no Parlamento, quando o papel dele é mediar, ver se a lei é constitucional. Mas ele, ao fim e ao cabo, não é tímido com a Câmara. Ele não é um homem que diz muito pura e simplesmente, pá, isso são perguntas que nem sequer têm a ver com o cargo que eu estou aqui a representar. Por isso, o que é que afinal... Não, mas nesse aspecto acho que é óbvio que o Marcelo é um exemplo brutal. E é, se calhar, o primeiro exemplo mais flagrante que temos em Portugal de um de um político criado pelos mídias totalmente. Portanto, ele era uma. Ele, apesar de tudo, ele não dominava o aparelho do partido, ele não tinha uma influência, mesmo em círculos políticos, ele sempre teve uma influência muito residual. E ele é talvez o primeiro político que chega a um cargo desta importância apenas pelo fator mediático. Ele cultivou a presença mediática no, na, com a televisão e A nos recomendar livros? jornais durante. A recomenda livros, exato. Portanto, ele é, no fundo, ele tem a agenda dele, mas ele tem. Ele sabe que por, a popularidade dele e o facto de ele estar, de ele ter sido alcandurado ao poder deve-se à televisão, deve-se aos mídias. E ele é o nosso político mais mediático, ele é um expert. Portanto, isto acaba por ser um sintoma, como temos o Papa Selfie e também agora temos o Presidente da República Selfie. Portanto, acaba por ser tudo, acaba por, em tudo hoje em dia, criar-se uma fachada em que as pessoas votam ou apoiam X ou Y. As pessoas, no fundo, não sabem a legislação. Uma pessoa pode perguntar, basta juntar 10 portugueses, pergunta-se o que é que, quais foram as medidas políticas ou a influência política do Marcelo desde que foi eleito há 1 ano, há 2 anos, e as pessoas não sabem. As pessoas lembram-se que ele, em Pedrógão, apareceu com uma pá a escavar escombros, que no ano novo vai dar um banho, não sei, na Nazaré, Não, sei lá, ali que está em todo lado na em praia da Chantarelas. Alcabidez. Onde ele se banha, fica mesmo aqui ao pé de casa. Por outro lado, o Pois, que ele tu sempre estás a tinha tentar aquela. dizer é que, se calhar, as pessoas esquecem-se que ele, por exemplo, fez parte da Juventude Salazarista, exatamente. As pessoas que o apoiam são absolutamente contra. Há algum tipo Claro, sem de dúvida, o pai referência dele, nesse aspecto? o pai do homem foi ministro das colónias, de Salazar, já durante alguns anos. Se não foi das colónias, foi um ministro, E uma não figura de só. proa Pois, pois. Ele Do é, mídia. se não me engano, sobrinho do Marcelo Caetano. Aliás, ele chama-se Marcelo por causa do Marcelo Caetano. É, olha, era Ah, esta. não sabia Lá estou no pacote que dos era 10 afilhado. portugueses. Mas sim, ele é o primeiro a negar, e até já ouvi a negar, o passado colonialista e o passado salazarista de Portugal. Eu sinceramente não acredito que, no fundo, ele não tenha vergonha de dizer isso, porque ele está, ao dizer isso, está a insultar quase o passado familiar dele. Ah, Mas de facto, acaba por popularidade ser também. tudo. Mas sabem que eu conheço assim por terceiros a família dele, e ele não é muito bem visto na família por ser divorciado e por ter uma namorada que obviamente não é a mulher dele, e portanto ele não parece ter grande problema em rejeitar as origens se o objetivo for ter pontos políticos, vá. Exato. Ele, no fundo, é um político. Ele vai rejeitar quem quer que seja. Até temos o facto do nosso próprio antigo primeiro-ministro José Sócrates, que andava a pôr os bens todos em nome da mãe dele, sabendo que isso poderia acarretar consequências judiciais. Portanto, isso é um político normal. Não me admira, nesse sentido, não me admira nada que eles, o que interessa é chegar ao poder, de que forma seja. Mas é mais um sintoma dos tempos. É por isso que eu, Concordo. até vindo fazendo uma ligação com o que o Stabat disse há bocado, de não confiar até na hierarquia católica. Eu penso que agora também uma discussão, se calhar um bocadinho mais filosófica, mas é também pensar que hoje em dia há muito poucas estruturas no mundo que antes existiam, que o cidadão comum podia funcionar, seja a instituição católica, seja o próprio Estado, e acaba por não ser particular a nenhuma instituição. Isto acaba por ser transversal à sociedade, que as instituições foram tomadas de assalto por um tipo novo de homem, que é um homem ambicioso, é o homem que não serve, que serve das instituições. Isto acaba por ser um bocado transversal a toda a sociedade, e acaba, que é uma coisa que acontece em todo o lado, não é só em Portugal, que as pessoas não têm confiança nenhuma nas instituições, e acaba por não se poder rever. Portanto, mesmo que não fosse, por exemplo, na religião católica, mesmo que não fosse este Papa, mesmo que não tivessem existido os casos de pedofilia, mesmo que, por exemplo, a maçonaria, se calhar, não tivesse infiltrado tanto certas secções da sociedade, Já teve a sua a utilidade. própria. Mas e, muito já, antigo. Sim, isso é muito antigo, são instituições milenares, que nem a origem nem os próprios maçons sabem, na maior parte dos casos. Mas o próprio tipo de pessoa, hoje em dia, que não vê mais que o pão para comer, que o dinheiro no final do mês, que acabam também ser os nossos políticos. Portanto, não há um sentido de... As pessoas têm toda a gente tem os horizontes muito, muito limitados, incluindo nós até. Também temos aqui que não é pôr as culpas todos nos outros, claro, que nós também nós temos essa culpa. Portanto, acaba por não haver instituições ou organizações de pessoas, pelo menos visíveis, que permitam a pessoas com um certo tipo de preocupações que nós temos, apoiar-se nelas verdadeiramente. Portanto, até o Staba estava a dizer que estava à procura de uma instituição em que podia, se calhar, encontrar um certo refúgio. Eu tenho muitas dúvidas, sabes? Eu tenho muitas dúvidas que exista essa instituição. Pelo menos uma instituição pública alargada a um conjunto vasto de seres. Tenho muitas, muitas dúvidas que possa existir. É por isso que eu muitas vezes até faço referências, sabe, no Twitter, a formas individuais de, sei lá, de refúgio, de espiritualidade, porque hoje em dia eu penso que estamos cada vez mais sós nesta busca e que temos que, e dependemos e temos, devemos consciencializar-nos que não podemos depender de outros seres e de outras instituições, porque acaba por ser um infortúnio, mas acaba por ser mais a realidade. Portanto, eu nesse aspecto sou muito pessimista e perdi também, pode ser do meu traço pessimista, mas perdi de facto muita fé. Perdi toda a fé nos homens, perdi fé nas instituições, mesmo que se apresentem com boas intenções. Com boas intenções, ou mesmo que, por exemplo, no programa tenham os pontos programáticos corretos, porque no fundo acabam por ser pessoas, além de instituições maléficas, isto está tudo impregnado do homem atual. E o homem atual, no qual nós fazemos parte, não nos podemos esquecer, não vale muito. Eu por acaso, eu fico mais, por acaso, quando estávamos a ter a conversa de Marcelo, a pergunta que eu queria pôr para a frente, e tu realmente chegaste logo à frente quase com a resposta à pergunta, é que realmente nós temos este Papa, nós temos este Presidente, porque além de não passar de um concurso de popularidade, as pessoas realmente, apesar de tudo, apesar de terem este desejo de alguma forma procurar alguma expressão, e acho piada também... O Stebat, realmente, como aqui o reacionário disse, estares à procura de um núcleo. O problema é que esse núcleo, quando ganha algum tipo de notoriedade, como a gente já falou anteriormente, basicamente já parece que está corrupto e a avançar. Eu não tenho nada contra, realmente, exatamente o que o reacionário disse, de base, já que não existe, digamos, uma boia de salvação na alma ou psicológica, acho que em última instância, para voltarmos a ter um bocado aqueles valores que fizeram o homem chegar aos dias de hoje, e parece que temos à nossa frente o mundo inteiro a perder à conta da nossa estupidez, temos as pessoas na hora do voto que não votam no político que confiam, mas votam simplesmente no menor dos maus, o que significa automaticamente que não é a pessoa que confiavam, era um bocado começar, como eu gosto de dizer, ser soberanos intelectualmente sobre, sei lá, seja lá o que for que nós tenhamos como opinião. Eu reservo sempre o meu direito a mudar de opinião, mas realmente não, essa de tu teres chamado pessimista a ti próprio, eu chamo-lhe às vezes, é pá, não é pessimismo, é realismo, mas realmente a vida como passa tantas vezes a tirar-nos o tapete debaixo do chão, porque nós cegamente acreditamos em alguma coisa que nos transcende como indivíduo e acaba por resultar sempre naquela decepção, porque só se desilude quem se ilude. Então eu, tipo, entro naquela do combate à minha própria ilusão e tento não... Lá está, eu encontro até bem mais conforto, se for preciso, nesta troca de ideias entre nós os três, do que estar com esperança em que alguém que tenha algum valor ou mérito, porque isto no fundo é mesmo um dos defeitos da humanidade. As pessoas que procuram cargos de poder são exatamente as pessoas que não têm, digamos, o feitio ou a honestidade ou de serem realmente a pessoa que pisam aquele lugar. Por isso é que acaba por toda a instituição que a gente possa achar que nos está a dar apoio, mais tarde ou mais cedo, vai ser deturpada por pessoas que têm essa sede de poder, que chegam já com a, digamos, com a tenda já montada, por pessoas que foram bem mais honestas e foram bem mais sérias e lutaram, e às vezes até perderam as suas próprias vidas, para fundar certas, sei lá, certos monumentos humanos que nós acabamos por nos afiliar. Mas o problema é que, independentemente de toda a crença, toda a doutrina, de todo o manifesto, assim que se sente alguém naquele posto, atrás de tudo o que vem historicamente, estraga tudo num instante. E depois há a cegueira, que isso é a culpa nossa, há aquela cegueira que acaba por ser, não é à toa que um fanático se rebenta pelo Islão e um fanático também vai à bola. O termo é igual. As pessoas nunca podem negar-se a si próprias de um dia dizer estou farto, vou sair disto. Serem honestas intelectual com elas próprias, porque não dá para fazer uma sociedade melhor enquanto a gente individualmente também não nos soubermos ouvir uns aos outros e sabermos também que aquele barco que tu apanhaste até, ou aquele comboio que apanhaste até àquela estação, já descarrilou há muito tempo. É melhor trocar de linha, ou porque não ir a pé um bocadinho, de forma analógica. Não sei se me fiz compreender, mas eu gostei muito de ouvir o reacionário a falar agora. Não sei se querias acrescentar alguma coisa, Stabat. Eu acho que é importante separar o político do religioso, porque hoje em dia, de facto, é suposto eles estarem separados, mas nunca estiveram mais juntos. Não. Daí o Marcelo Rebelo Sousa ser criticado porque não tem uma mulher, porque isso faz parte da tradição católica. Daí nenhum político, por exemplo, em muitos países da nossa Europa, ou até como vejo nos Estados Unidos, se pode candidatar como um autoproclamado ateu, se não perde logo ali pontos, e isso aí sempre foi uma ilusão. E a própria... Epá, isso depois também é reclamado por quem? Obviamente que os mídia metem sempre em si cima como se fosse um facto muito relevante, porque as pessoas deviam-se julgar às vezes nem só pelo que dizem, mas mais pelo que fazem, e se o fazem como deve ser e como dizem que o fazem, do que estar realmente a sacar de um atestado: sou casado, tenho dois filhos, cidadão honesto, católico ou romano ou cristão, votem em mim, por favor. E no fundo são os maiores pecadores, eles próprios parece que instituíram os pilares do inferno e mantêm o caldeirão de azeite a ferver. E aí pronto, também há aquela culpa. Eu acho que toda a nossa vida é sempre dividida em duas partes. O que nós temos, nós somos seres interativos e sociais, mas ao mesmo tempo eu vejo muito até nestas redes sociais, que a gente até se calhar não gosta muito assim de participar ou expor-se de tal maneira, porque sabemos que não temos aquele campo de ideias que é o mais popular, e vai-nos cair um exército de marxistas culturais e keyboard warriors em cima, porque não têm mais nada do que fazer. É este feito de achar que tu só és alguém como indivíduo quando tens um coletivo a dar-te palmadinhas nas costas. E eu acho que existe aqui uma certa parte que é mais: eu como indivíduo tenho que me perceber melhor primeiro para depois conseguir interagir melhor com os outros, porque se eu assumo que somos todos iguais de certa maneira, só quando eu sou, digamos, correto comigo primeiro, é que eu consigo agir correto com os outros. E agora vivemos numa sociedade que a Pita chega ao Facebook, mete um grande decote na foto do profile, tem mais seguidores em 3 horas do que a gente há 3 anos a gravar isto, todos os dias. Na boa! Mas se calhar é a solução, pá. Porquê é que não fazemos um podcast com vídeo e estamos todos tronco novo? Houve, irónico. Ou um gajo pôr nunca um tinha dick passado pic, nisso. Um gajo pôr um dick pic. Mas estás a perceber ao mesmo tempo? Porque hoje em dia é isso que eu também noto um bocado nestas. Isto, vivemos num paradoxo autêntico em que nunca tivemos tanto acesso a tanta informação como se fosse a Biblioteca de Alexandria na palma da tua mão, e estamos-nos a comportar da maneira mais estúpida. No tempo em que nós olhamos historicamente, em que vivemos tempos de ignorância, Algo que se valorizava bastante não só era a capacidade da educação de saber ler e escrever, como era quase um tesouro, era um tesouro ter um livro, mas um livro de história, um livro, não é um conto de fadas, não é uma merda qualquer. Ter um livro de registro de todos os feitos que a humanidade tenha os escritos interpretados bem ou não, mas aí capta a ti interpretar depois. Estou a ouvir as um coisas bocado, deixei de vos ouvir. A sério? Eu estou a ouvir bem. Pronto, eu por acaso também não notei defeito nenhum. Mas a gente vive sempre neste paradoxo. Ou há educação a menos e valores a mais, ou há educação a mais e valores a menos. E aí, não sei, comentários? Eu diria o seguinte, sobre aquilo que tu mencionaste, se partilharmos certas opiniões. Eu agora, entretanto, já deixei de ter Facebook já há quase um ano. Facebook da minha pessoa civil. Mas se partilhasse lá algumas das minhas opiniões, provavelmente ia ter um backlash enorme de, tu disseste, os keyboard warriors. Mas eu vejo essas pessoas como, aliás, tal como tu próprio disseste, os fanáticos islâmicos e os fanáticos do Benfica. E eu vejo essas pessoas como outro tipo de fanáticos. E o que eu vejo nisso, o fanatismo racionário, é o problema. Eu não diria que é o problema, porque é inevitável. O reacionário já escreveu um texto sobre isto, sobre o futebol mais especificamente, como não comeces, que senão não, mas era porque é no sentido em que preenchia, em que o futebol hoje em dia para muita gente preenche o desejo natural de não só de pertencer a alguma coisa, mas pertencer a alguma coisa maior que eles mesmos. E os social justice warriors, e eu diria quase toda a gente tem esse impulso religioso, e tanto seja parte da Igreja Católica ou da Igreja do Marxismo Cultural ou da Igreja do Benfica, toda a gente tem esse impulso. E eu não diria que isso é um problema, porque eu acho que isso é extremamente natural e tem a de se encontrar um escape para isso, um escape que seja. Eu aí concordo 100% contigo, Stabat, sem dúvida. Eu aí tenho dúvidas. Eu acho que, exato, eu ia até falar que acho que é uma coisa assim, portanto, que tu diferes, porque e aqui estou 100% com o Stabat, que é, eu, pelo menos na minha opinião, não há nenhuma experiência humana que não seja religiosa. Ou sentido, o religioso, e aqui chamo religioso, não no sentido palavras, de religião moderna, mas de uma, o homem é um ser religioso por natureza, mesmo que desnaturado, vai sempre encontrar formas de expressão religiosa em atividades profanas, mas será sempre uma experiência religiosa, portanto acaba por ser tudo espiritual. Não há obrigado atividades 100% essa palavra. Porque, ok, era pronto. O que estavas, querias dizer, era, não, em vez de religioso. De maneira nenhuma. Repara, eu acho isto interessante, e acho que a gente não se respeita uns aos outros, porque sabemos que temos esses pontos de contingência, mas é realmente aquele equilíbrio. Ainda há bocado estávamos a falar de Marcelo Rebelo Sousa, já gravei isto em podcasts diferentes. O Cristiano Ronaldo chegasse a Portugal, se quer ser candidato a primeiro-ministro, ele ganhava. Mas na boa, qual é a tua plataforma? Qual é? Era tudo um concurso de popularidade. Porque aí é que está. É quando as coisas são levadas demais. E ao mesmo tempo o Esteban também está assim um bocado desnorteado em forma de encontrar dentro da vossa voz, digamos, de crença religiosa, algum coletivo de pessoas com que ele se identifique mais com a sua crítica. Eu acho isso super saudável. Uma pessoa estar sempre a questionar em relação, porque as coisas podem ir longe mais, podes sempre ver qualquer coisa que não gostas, e depois parece que dentro das nossas cabeças só há duas opções, que é ou seguir o caminho porque eu preciso disto para me identificar, ou teres se calhar aquela coragem que falta a muita gente hoje em dia, que não ser um Maria vai com as outras, de não ires atrás, de dizer este é o ponto que eu assento. Eu até diria ao Stabat, continua a praticar a tua crença religiosa à tua maneira, e mesmo que não encontres ninguém com uma voz igual à tua, a tua voz é a tua primeiro. E só assim é que tu és capaz de encontrar pessoas que depois se encaixem mais dentro da tua perspectiva. Mas, isso, claro, mas eu, o problema é, para uma pessoa que quer formar, criar tipo, filhos, certo, e que quer ter uma mulher e uma vida mais ou menos tradicional, então, dentro do possível, quer, no mundo, eu acho que a família nuclear que nós conhecemos nos nossos tempos de classe média, que é o pai, a mãe, o filho e os filhos, claro. E isso não chega hoje em dia. É preciso uma comunidade para manter um homem sem trair a mulher, é preciso uma comunidade para manter a mulher sem trair o homem, é preciso uma comunidade para manter os filhos dentro da, para que não tragam vergonha à família, claro, não foi mais assim. Maus. E a maior crítica que a maior parte das pessoas que, por exemplo, se autoproclamem ateu, e eu sei que vocês também devem ter um desdenho enorme de eu me autoproclamar como agnóstico, mas eu sinto inerentemente que o ser humano é assim uma nós próprios como indivíduos parecemos que estamos divididos em duas partes, mas eu, por acaso, eu, da maneira como eu sou, eu fico mais fascinado com o mistério do qual eu nunca hei de ter respostas e só vejo armadilhas à frente, do que simplesmente me ingressar num caminho qualquer que vai acabar mais tarde ou mais cedo por ser errôneo. Mas isso é o meu comentário pessoal. Sim, mas um ponto é isso, simplesmente que não. Eu, de facto, eu também, a maior parte dos meus amigos, e nem são religiosos, ou nem não são pessoas que vão à igreja todos os dias. Tenho contacto com essas pessoas, mas dou-me com muita gente que não é. E até se eu houve mal. E eu até houve uma altura que também era, proclamava agnóstico, e até eu passei por uma fase assim, mas eu acho que é uma, não é uma, eu nem vejo isso como uma falha, eu vejo isso como é o que é o normal, no sentido, não, eu, não, tá, nem eu, tento, eu nem tento, sim, mas falando até desse aspecto, do que é que uma pessoa pode fazer hoje, tendo uma criança religiosa, o que é que pode fazer uma crença espiritual, o que é que pode fazer no mundo? Eu acho que não, até vejo uma coisa forçada de tentar, apesar de admirar quem faça, tentar converter uma pessoa para um credo ou para uma religião, ou tentar convencer. Eu penso que é uma luta que devendo ser feita, de certo modo, acaba por ser uma luta perdida, porque o espírito, portanto, uma perspectiva, agora também pensando numa perspectiva religiosa, o espírito do, e nem bem, até superior à religião, até porque eu tenho uma perspectiva um bocado diferente, porque eu acho que, ao contrário do Stabat, eu concebo a religião de modo secundário. Portanto, a religião também é fruto do, vamos lá dizer, do espírito do tempo, e as formas religiosas também o são. Mas, portanto, estamos a lutar, neste momento, quem luta pela religião, pela espiritualidade, tem que ter, na minha opinião, tem que ter uma noção muito clara que é uma luta titânica, uma luta... Mas atenção, o primeiro desigual. o primeiro salmo, a primeira frase do primeiro salmo da Bíblia, uhum, do livro dos Salmos, é não te ponhas à frente do, ou seja, não te ponhas entre um pecador e o seu pecado, ou seja, essa ideia de... Yeah. Não tens responsabilidade de conversão. Exato, a certo ponto, há certas pessoas que nunca, não valem a pena o teu tempo, não vale a pena perderes o teu tempo com elas. Se eu conhecer uma slut qualquer, eu não vou tentar fazer dela uma esposa. E se eu conhecer um sodomita qualquer, não vou tentar convertê-lo à palavra de Deus, porque eu sei que 99% das hipóteses ele vai rir-se da minha cara. Por exemplo, há um ditado que se diz muito nas prisões dos Estados Unidos, que é: assim que toda a gente entra aqui dentro, encontram Jesus Cristo, mas assim que saem, ele fica cá dentro. Que é um bocado, aquela necessidade. Há uma necessidade. É pá, mas sim, mas isso não deixa de ser interessante. Que eu até penso nisso às vezes. As pessoas, quando estão em período de crise, olham para cima a suplicar. Eu já dei por mim a fazer isso 500 vezes. É um instinto, porque uma pessoa pode pensar disso das duas maneiras, não é? Portanto, uma pessoa pode dizer, ok, está a pensar e tornou-se. Portanto, tem um desejo de ficar um bocado irracional e só tem a religião para se virar. Mas eu vejo isso de outra maneira. Eu vejo isso com uma pessoa, quando está em situações limite da vida, precisa em que a perspectiva da vida se calhar percebe que, e mesmo que seja só para pedir ajuda, ok? Mesmo que seja numa situação desesperada, pedir salvem, por favor. É muito interessante que as pessoas viram-se para a religião, ou viram-se até de forma um bocado desnorteada para um ser divino, e para as pessoas, no fundo, e acho que é nestes momentos limites que no fundo se revela mais até a própria a natureza fragilidade, humana. A tua própria fragilidade. Porque se nós repararmos, o nosso dia-a-dia é basicamente uma tentativa de esquecimento dessa situação em que muitas pessoas se encontram, de inquietação, de sofrimento. No fundo, há sempre uma inquietação humana sobre o nosso destino na Terra. Uma pessoa pode esquecer, ter o trabalho. Nós somos o único animal neste planeta. Eu continuo a achar que somos animais. Lembro-me sempre disso quando tenho que ir à casa de banho e tal. É que nós somos o único ser que está ciente da sua própria mortalidade. Mas mesmo mais cogniciente do que a maior parte da espécie dos animais. Eu noto isso. O medo de morrer entre o ser humano é tão grande que pode-se transcrever em, por exemplo, a tiazinha na televisão com botox a mais na cara, porque ela está a combater o seu próprio envelhecimento, que é a tua própria existência finita neste planeta, e pode ser bastante confortável. Epá, eu até já conheci um caso de alguém que se virou para a religião porque sofreu das piores coisas que tu podes sofrer na vida, a morte de um filho enquanto mãe. Epá, e encontrou conforto na religião como tipo âncora de manter a sua própria sanidade psicológica. E o que é que eu posso dizer a uma pessoa assim? Absolutamente nada. Se encontraste a tua felicidade aí. Agora, realmente também tenho que concordar com o Stabat, não por ser o mega sodomita, como tu dizes, mas porque realmente, se calhar, sei lá. Vamos ao Simpson, eu não estava a comparar. Não, eu não, acho que de maneira tu nenhuma. Até eu disse isto. Não, o Simpson não, é um sodomita. Eu confirmo, ele é um sodomita. Eu confirmo. Eu já apaguei os vídeos reacionários. Não, estou a dizer é que, como o Stabat disse, ele nem sequer estava a perder o seu fogo, mas é comum entre todos. É comum entre todos, até por exemplo, nesta conversa que estamos aqui a ter. Eu não sei, por exemplo, pronto, agora que entramos aqui um bocado neste campo. Eu tenho o maior prazer e o maior respeito de discutir estes tópicos com vocês, na boa, porque isto é aquela base mesmo inerente do respeito mútuo entre três seres humanos, que eu respeito bastante e etc. Agora, o Stabat disse e disse bem, porque, pá, né, basicamente as minhas características, mas eu tenho que dizer que não sou religioso, mas epá, estudo bastante a religião, porque eu noto que ela mexe o mundo, mexe as pessoas, mexe estes conflitos, mexe esta invasão que a gente está a sofrer na Europa, esta colonização social e económica e etc. Esta forma de deformarem a médio e longo prazo este continente com tanta história, que muita dela, tanto artística, arquitetónica, evolutiva, educacional, vem desses valores da Igreja, que também já teve o seu período de mau uso, mas independentemente disso, ninguém tem uma máquina do tempo, ninguém consegue mudar a história, e a verdade é que chegámos a este ponto, chamamos-nos países civilizados por alguma razão, toda a gente quer vir para aqui pelas razões erradas, porque isto também é um jogo diferente, as nossas sociedades também lá está, obrigam muita gente a perder a sua fé, a encontrá-la muitas vezes até disfarçada no futebol. E eu sempre, quando leio, por exemplo, o Manifesto Católico ao Romano, tirando aquelas partes que são sempre inconvenientes de discutir, tem a sua parte positiva em termos de dar aquela mensagem de como os seres humanos, como tu também estavas a dizer há bocado, a parte da família, da comunidade, manter-nos coesos. Se a tua mãe está fora, a tua vizinha trata o teu filho, tu agora tens que trancar a tua porta porque o teu vizinho nem sequer é português, não respeita a tua cultura, e se alguém deixa qualquer coisa à vista és roubado. E eu nesse aspecto tenho muita pena desses valores que se perderam, e ao mesmo tempo tenho todo o respeito por ainda quem quer manter esses valores. E na parte do realmente tentarem algum tipo de conversão, eu fico realmente reduzido àquele aspecto, pura e simplesmente, de pá, Eu sinceramente acho que não tenho feito um mau trabalho comigo em relação à pessoa que eu sou e ao que eu acho e ao que eu penso. Acho que não é crime nenhum. Vejo realmente ateus fervorosos a atacar por todo lado valores que, por exemplo, esta coisa das famílias e etc. Muita gente pode sacar do argumento fácil um keyboard warrior e isso são valores antiquados. E eu tenho que lhes sempre lembrar, pá. Devido a serem antiquados, são tão antiquados e tão milenares que foi o que nos trouxe até aos tempos de hoje. E chegarmos aqui com esta arrogância, vindo da boca de muita gente, muitas vezes de gente que nem sequer sabe o que é que está a dizer, está só a defender um soundbite que passou nos mídias, que é um dos maiores também inimigos do pensamento crítico, quem és tu para estar a dizer... Todo o sangue já derramado, todo o sofrimento, todo o trabalho, toda a arte, toda a cultura, toda a educação, tu chegares agora aqui com tudo de mão beijada, nem sequer apreciares por um segundo toda a tua herança e dizeres-me isso como um lemming a caminhar pela rebanceira abaixo. E eu depois também Sim. fico naquela, mas será que, pronto, sou assim? Sim, com... mas eu que eu noto no que se diz que é o ateísmo moderno, que no fundo não é uma. O que subjaz no discurso de muita gente, até muitos até são educados, grau superior, têm educação, ou pelo menos aparentam ter educação, e são pessoas que se dizem letradas, é que no fundo há uma revolta contra os valores cristãos, no caso, mas também contra os valores religiosos de todo o mundo, porque no fundo essas pessoas detestam mais a religião católica, porque viveram sob o catolicismo. E o que eu noto é que, no fundo, o que subjaz a muitas ideias ateísticas e agnósticas não é tanto um livre pensamento que não existe, pelo menos em minha opinião, no sentido de toda a gente ter conseguir chegar a um pensamento racional sem ser influenciado por nada. Portanto, isso é, o pensamento racional é a exteriorização. Nós somos produto do que nos rodeia. Obviamente. Exatamente, e até dos nossos humores, dos nossos instintos. A nossa própria língua limita o nosso pensamento em relação ao vocabulário, porque nós pensamos com a nossa língua. Exatamente. Temos que exteriorizar de alguma forma uma coisa que está aqui dentro. Quanto mais pobre. Eu diria ao Simpson, queria dizer duas coisas. Força. Que estava a pensar enquanto estavas a falar. A primeira é que há claramente uma diferença entre o ateu clássico que todos nós detestamos, até tu, Simpson, de certeza que detestas essas pessoas que são militantemente não dão ateias. Pronto, e há uma diferença entre ti e essas pessoas, claramente. Mas precisamente por haver essa diferença, também não podemos tomar... Ou seja, eu não posso pegar em ti como exemplo ou em qualquer um de nós que somos... Claramente não somos o gajo do gueto ou o gajo que vê futebol e vê telenovela. Não somos essa pessoa. Temos para o bem e para o mal. Outras preocupações. Exato. Irritamos e focamos-nos em coisas que a maior parte das pessoas não se foca. Portanto, não podemos pegar em nós como exemplo para a humanidade. Ou seja, apesar de possivelmente nós os três, se calhar conseguirmos chegar a conclusões e a modo e a respeitar certas regras e a perceber que certas regras fazem sentido porque são ancestrais e pensar porque é que elas fazem sentido e porque é que elas ajudaram a civilização a criar-se, não podemos tomar isso e pensar toda a gente é assim, toda a gente pode tomar as suas decisões livres e vai correr tudo muito bem, porque a verdade é que nós sabemos que as decisões que as pessoas tomam, a maior parte das pessoas, são merda. E peço desculpa por dizer a primeira asneira da sessão. A sério? Eu ainda não disse nenhuma? Acho que não. Oh, que merda. Pronto, agora já disseram. Mas é que não há outra maneira, não há outra palavra que se aplique mais às decisões que as pessoas tomam quando não têm uma instituição e uma voz poderosa a guiá-las no bom caminho. Porque merda é o que as pessoas tomam. Eu digo sinceramente, desculpa lá, só para rematar esta cena, eu digo à maior parte, e as pessoas que me conhecem sabem, Eu quando uso as neiras, eu uso as neiras para já, porque pode ser de certa maneira tipo discurso marxista cultural, uma construção social. Porque é que esta palavra é má e porque é que esta palavra é boa. Eu gosto de falar o mais aberto e elaborado possível dentro da maneira como eu flui. Mas eu digo mesmo às pessoas, eu quando uso uma asneira, era mesmo essa a palavra que eu queria usar. É tipo o meu fator de choque, é tipo, toma lá, é realmente, isto é uma grande merda. Pronto, desculpa, reacionar. Não, eu só estava a dizer que eu acho que esse ponto que o Stabat falou das decisões da maioria, eu acho que isto no fundo é que muitas vezes fala-se qual é a distinção esquerda-direita, portanto a esquerda é socialmente liberal, economicamente centralista ou centralizadora, a direita também há milhares de variações, mas no fundo, e para usar o termo direita e esquerda, que eu também não gosto muito, é um tema, é um binómio que eu por vezes até digo que é subversivo em si próprio. Binómio subversivo, lindo. Já admite distinção, não é? Mas acaba por ser essa a diferença, que é o pessimismo, falávamos da natureza humana. E que no fundo uma pessoa que se diz de esquerda ou que mesmo os da direita que no fundo são de esquerda, que se dizem, que acreditam na bondade inata da natureza humana, são de facto de esquerda, são progressistas. Completo. E uma pessoa que até se possa professar de esquerda e que desconfie das massas ou tenha um desprezo, e não só das massas, porque uma pessoa já diz massas e pensa que é... Eu não desconfio das massas, eu desconfio de todos os homens, inclusive de mim, não é? Portanto, primeiro nós, sempre. Sim, por mais egoísta que pareça. Isto não é uma questão de ego, isto é uma questão de eu digo, é a própria insegurança pessoal que nós vivemos sobre nós. E depois é muito fácil, às vezes. Epá, eu não te queria interromper o raciocínio. Desculpa. Não, não tem problema. Só estava a dizer que é, de facto, para mim, esta a grande distinção entre, vamos lá dizer, duas classes de seres, que é acreditar na bondade humana e ser iludido e criar ilusões sobre esta natureza, que é partilhada mais pelo que eu chamo a esquerda, mas não pela verdadeira esquerda, atenção, porque a verdadeira esquerda que está a avançar esta agenda que nós estamos aqui todos a discutir, segundo a minha opinião, pessoas que sabem muito melhor que eu, sabe perfeitamente os fins e conhece muito bem a natureza humana, está a utilizá-la excepcionalmente bem, maquiavelicamente bem, para atingir os seus fins, ok? Yeah. Portanto, nesse aspecto está com a direita. Mas a que eu chamo de direita, isto engloba um conjunto de seres enorme. Tu não achas que caímos um bocado nesta ilusão da classificação? Por exemplo, eu ando a seguir a independência da Catalunha. Não, mas repara, eu com não, esta... O Partido acaba... Republicano de Esquerda, ouviste esse pormenor esta semana que passou? Que é tipo uma dicotomia só por si. Tipo, eu nunca pensei que houvesse assim uma classificação. Às vezes fica um bocado... Sim, os republicanos, repara, há 100 anos os republicanos eram os revolucionários contra as monarquias, portanto eram de esquerda. O meu cartão de cidadão continua a ser República Portuguesa e eu gostava que os nossos dirigentes continuassem a achar que Portugal era uma república, muito sinceramente. Agora, dentro do planisfério que a esquerda é representada hoje em dia, e a esquerda sob esteroides autoproclama-se socialismo, de certa maneira eu acho que temos realmente pessoas muito maquiavélicas a esconderem-se atrás de rótulos que já vêm com um peso e herança histórica para quem se interessa como indivíduos que realmente pertencem à massa eleitoral, escolherem, digamos, a sua gaveta para se encaixarem, quando no fim, até nós aqui em Portugal, eu acho que isto nós temos os três em comum, nós gostamos muito da própria nossa história. Acho que um dos maiores defeitos que se calhar muitos portugueses que nos rodeiam têm esse problema, é que acham-se inferiores demais à herança que nós trazemos. Eu gosto sempre de lhes relembrar que, pá, olha que isto é um pequeno paraíso na Terra e estamos a deixar isto pela pia abaixo porque tu não tens furtividade testicular para te impores e preferes seguir o rebanho que por acaso acaba por votar nos nossos líderes que estão interessados em serem promovidos aos tubarões financeiros tecnocráticos de Bruxelas e não têm o nosso interesse em mão, pá, Desculpa, Steba, tu ias dizer qualquer coisa. É isto? Estas prisões de... É como ao futebol, é daquelas maiores hipocrisias que eu sempre acho. É o Benfica e o Sporting, chamam-se todos. Já viste se o movimento marxista cultural fosse queixado de racismo quando as claques estão a trocar bocas? Tinham que acabar com aquilo num instante, porque aí tu podes chamar filho da puta ao próximo, podes dizer o que tu quiseres, porque és um fanático do futebol, tens desculpa. Até podes assaltar bombas de gasolina até casa, era um autocarro de adeptos. Aparentemente és ilibado do crime se tiveres o cachecol do clube certo. Mas depois isto torna-se naquela hipocrisia de que, tanto por um lado, as mesmas pessoas que promovem esta continuação da autodestruição, porque não reconhecem em primeira instância o seu próprio valor e depois o valor coletivo e todo o valor de toda a gente que veio antes de ti até nós estarmos nesta posição, porque nós até vivemos em tempos espetaculares, por assim dizer. Depois é uma pena ver pessoas a mandar tudo isso fora como um guardanapo machucado para o chão, em troca de depois fortalecerem a sua parte psíquica ou de disfarçarem, digamos, a sua própria insegurança em afiliarem-se a tais clubes e a tais caixas. Mas depois lá está, eu também sei que não posso levar isto longe mais, porque se tu dás assim um bocado de liberdade a mais a pessoa, porque isto não é daquelas isto é, o que eu estou a tentar dizer de certa maneira é daquelas coisas que tu não podes deixar que alguém tu diga e tu assines em baixo e comeces a praticar. É algo que tu tens que aprender sozinho e tens que conseguir expressá-lo com as tuas palavras e não reproduzir o que alguém que está sentado num pedestal dentro daquela caixa em casa que está todos os dias a ditar o que é melhor para nós, e nós vemos a olhos vistos, cada dia que passa está, é ficar cada vez pior, enquanto não tiverem tipo capacidade de dar um discurso original ou de vindo do coração mesmo, é porque tu não estás a aprender a lição. A gente passa a vida a chatear-se com papagaios de certa maneira, que só repetem aquelas coisas que a gente nem sequer precisou. Acho que isto é daquelas coisas que, pronto, eu vou ter que usar a palavra espiritualidade, é daquelas coisas que se calhar nasceu em comum entre nós três, que é esta pequena diferença. Eu não estou a dizer isto de um modo egocêntrico, porque eu acho que as opiniões que eu tenho, acreditam ou não, vêm até de um ponto de vista de bastante sofrimento, porque quem tem muito conforto na vida são os primeiros a ficarem chateados com teses absolutamente ridículas, com doutrinas absolutamente maquiavélicas, que aprenderam ontem à noite porque viram um vídeo no YouTube, por exemplo. E aí é que eu vejo, é esta a pequena diferença em que eu encontro. Tenho encontrado muita gente no Twitter, por acaso ainda é aquela rede social mais antissocial que ainda consegue estar por aí, mas não deve durar muito, porque o movimento politicamente correto não tem mais prazer do que estrangular um discurso como o nosso, mas ao mesmo tempo promover, às vezes, os tais sodomitas à força toda, como eu falei do marido do Pai Natal no podcast de ontem. Pá, isso para mim arrepia-me o pelo. Eu não tenho nada contra o que as pessoas fazem dentro do seu próprio quarto, na sua própria privacidade, mas por favor não me venham esfregar na cara no dia seguinte, ou dizer ao meu próprio filho, que não tenho, mas pronto, caso fosse o caso, antes dele próprio ter consciência da sua própria sexualidade, que é uma coisa que acontece naturalmente, dizer que tudo o que ele acha naturalmente é uma construção social, porque este movimento marxista cultural simplesmente anda a pedalar a agenda dos nossos líderes, que não estão nada mais interessados que se não aumentar o seu nível de riqueza, o seu poder, e serem promovidos para junto daquela ilha que parece que no fim vão ficar todos a viver com meia dúzia de cervos, enquanto a gente vive no terceiro mundo, que é o mundo todo. Parece que é o objetivo deste globalismo, multiculturalismo, falta de respeito cultural, sem ideologia nenhuma, sermos simplesmente ovelhas. Mas só um ponto, porque desculpa se também ias dizer qualquer coisa, só para dizer, porque eu penso que há uma, sem dúvida, uma insatisfação muito grande, tu simplesmente estás a partilhar, e até é generalizado. Repara, uma pessoa, é muito interessante que, apesar de nós vivermos nos tempos em que as pessoas acabam por estar a levar esta vida e no, há qualquer ou estão sobre este sistema, vamos dizer. As pessoas não estão satisfeitas. Ah, pois não, mas as pessoas, assim, ninguém está satisfeito, exatamente. Portanto, há ninguém está satisfeito, ninguém confia nos políticos, ninguém confia no sistema, já ninguém acredita nos jornalistas, já não se acredita na sociedade em geral. Há uma grande descrença, há um pessimismo que se nota e há uma angústia muito grande. Uhum. E há fenómenos que pronto, o Donald Trump ter sido eleito, acho que é um fenómeno do descontentamento. Exato, é um ato radical. O que eu noto é que não há alternativas, ou as pessoas estão enjauladas em estruturas mentais ou ideológicas ou psicológicas que não há uma alternativa válida. Eu acho que ficam onde quer que as pessoas virem, ou as alternativas que existem ao sistema, se não só pensar, não são alternativas ao sistema, é a continuação do sistema. É a perpetuação. E eu nem tenho veleidades a pensar que o sistema vai mudar, mas há de facto uma grande angústia, há um grande descontentamento. As pessoas têm a noção que o caminho não é o correto, o caminho individual e coletivo. Mas, atenção, não é só a coletividade. Eu acho que alternativas válidas, nenhuma, só para acabar, alternativas válidas ou reais a uma verdadeira mudança, porque a verdadeira mudança ia implicar cortes radicais como as pessoas vivem, como as pessoas pensam e todas as concepções que as pessoas têm da própria existência. Não sei se isso era necessário, mas deixa lá ouvir o Stabat um bocadinho. Eu queria dizer há bocado uma coisa sobre a esquerda e a direita, mas já digo essa parte agora em relação a isto que estás a falar. Eu concordo em parte que as pessoas estão desiludidas e têm angustiadas com o dia-a-dia e com as opções que têm ou não têm, mas eu não acho que elas estejam assim tão desagradadas ao ponto, porque foi aquilo que tu disseste, que não há alternativas. Então a alternativa que elas encontram é a apatia, porque a apatia não cria nenhuma necessidade de ação da parte delas. Ou seja, elas sabem que o sistema é mau e que os políticos são corruptos e que os padres violam crianças e etc, etc, etc, mas falar contra isso, erguer-se contra isso é um esforço e acarreta consequências, e por isso eu diria que as pessoas até estão satisfeitas na sua apatia. Eu aí tinha que ter um comentário. Eu acho que o maior inimigo das pessoas hoje em dia, sinceramente, em última instância, naquele nível individual, é conseguirem-se olhar elas próprias ao espelho. Porque para já, como a maior parte, é como se já se escreveram em tantos livros de história por este mundo fora e por estes tempos fora, realmente, aparentemente, estatisticamente, não sei, as pessoas preferem ser seguidoras. Há sempre um conforto bem maior, e então com esta desculpa do consumismo, muito pouca pessoa consegue apreciar, por exemplo, o tu teres feito alguma coisa. Eu agora queria dar até aqui um exemplo, como o som que tu fazes, como o reacionário escreve, como as coisas que eu também faço, e gravarmos estas coisas, e pá, porque a gente, de certa maneira, não se resigna, não recusamos-nos a baixar os braços, e estamos aqui tipo a pôr-nos em frente ao muro de fuzilamento verbal, a ter uma conversa que eu acho que dentro das nossas cabeças é completamente saudável. Eu acho que, pá, se as pessoas não andam preocupadas com isto, mas não, isto nós sabemos que socialmente isto é das conversas que são capazes de ser o mais enfadonho possível. Se estivermos num coletivo, é tipo, estás a ser um corte, estás a ser... por acaso, nunca foi como aconteceu pessoalmente, mas eu sei que sempre que... As pessoas, de certa maneira, têm sempre aquele conforto de, sei lá, seguir a maioria, seguir a tendência. É como aquela. Sim, mas isso não é novidade. O cidadão comum, o cidadão médio, isto é desde Vamos desde o início só dizer da que somos todos quase, cidadãos comuns. eu nunca me ponho acima de ninguém. Mas realmente. Mas devias. Não, não. Mas há não, pessoas. Não, a sério. Eu queria dizer isso. Eu queria dizer isso. Tu estavas a dizer que as pessoas não têm de olhar para si mesmas primeiro. E eu aí não vejo problema no mundo moderno. Mas as pessoas não olham para si e ignoram. Não, eu sei, mas olhar para si, ou seja, para as suas falhas e para aquilo que tem olhar mal antes de criticarem os outros. E, sim, eu percebo isso, mas o que eu vejo, pelo menos a maneira como eu interpreto, é as pessoas olham para si e quando não gostam do que veem, ignoram. E esquecem-se da outra parte que é importantíssima para manter uma sociedade, que é olha para ti e vê as tuas falhas, mas olha também para o próximo, para a pessoa. E reconhece que as falhas dele. E não só reconhece, tu. Não, tu não, não é que as o reconhecer, pessoas... ajuda. Até ajuda. Só que as tu pessoas precisas... fecham-se naquele escudo que muitas vezes. É pá, um dos sintomas que eu vejo muito à minha volta, por exemplo, é este crescendo dos fanáticos, porque eu continuo a achar que o futebol é uma nova religião. E depois é aquele pequeno é o coletivismo, o que é que os outros vão pensar de mim. Tens mesmo que largar isso. Primeiro o que tu pensas de ti, e depois há a outra armadilha, que é o ego, porque não se pode confundir o tu assumires as tuas ignorâncias, tentares resolvê-las, saberes articular e teres aprendido alguma coisa com isso às tuas custas e tentares passar isso para alguém, se bem que também tens toda a razão, porque às vezes não vale a pena converter alguém que... Porque há pessoas que são projetos perdidos. Eu já conheci muita gente na minha vida, com licença, que eu cresci com eles como crianças, e quando somos crianças somos todos inocentes, mas à medida que ficámos adultos eram amizades tóxicas, que por mais que eu respeito o valor da amizade que tenho com aquela pessoa que já passámos por tanto, à medida que ficamos adultos e as nossas responsabilidades crescem, ele começa a ser veneno na tua vida. Ele ou ela, seja quem for, começam a ser veneno na tua vida, e tu tens que, muito, muito humildemente, se é que isto é possível ou concebível na cabeça de alguém, cortar com a existência dele. E por mais que tu o tentes ajudar, já estás a desajudar a ti próprio, porque, digamos, a forma como depois interagem contigo torna-se parasitária. E quando tu tens um parasita, só há duas opções: ou morres tu ou morre o parasita. E quando tu morreres, o parasita morre também, porque o parasita, enquanto tiver ali sangue para sugar das tuas veias ou da tua carteira ou seja o que for, ele vai continuar a perpetuar. E é isso que eu vejo assim um bocado na maioria, que é muito triste, que não é só essa é que é a tendência, mas como é o objetivo a seguir. E até é um bocado como, sei lá, teses do capitalismo: se tu não ganhas 1 milhão extra para o ano que vem é porque alguém o ganhou por ti. É pá, mas e se a empresa também se mantiver, também não é nada mal, pelo menos não estamos a abrir falência. Mas depois começam a esmifrar a nossa própria vitalidade, porque o tempo que nós estamos aqui é o bem mais precioso que nós temos. Caga para o dinheiro, caga para o ego, caga para quantos seguidores é que tu tens, esquece. O que interessa aqui realmente é tu viveres bem contigo próprio, porque depois a gente nota nestas pessoas que adotam, digamos, estes escapes, que não continuam mais do que fazer parte, digamos, deste sistema que nos está a levar à nossa própria autodestruição. Com o passar do tempo, começam a ser aquelas pessoas que nós testemunhamos todos os dias, a estarem das duas uma, ou na bicha para a farmácia para comprar a sua droga legal tão calmante, para eles se conseguirem tolerar eles próprios em relação aos indivíduos que se tornaram, e mal saem da farmácia com o seu Xanax debaixo do braço, vão logo à papelaria fazer uma raspadinha na esperança de que a vida lhes recompense, sim, não, mas, de forma honesta, com um mas, brinde. Sim, eu penso, mas repara, isso acaba. As pessoas vão ter sempre ser os problemas, e vai sempre haver dificuldades, e de facto vai haver sempre lutas individuais. Atenção, não é? O sistema não vai conseguir mudar essas coisas. O sistema proporciona estas coisas. Sim, na proporciona, mas o sistema, sim, sem dúvida. Mas também tens penso, a responsabilidade individual de não cair nesse mecanismo. Sem dúvida, mas agora não, também agora saindo aqui dessa, existe a responsabilidade individual, e somos nós e responsáveis perante Deus. Agora, o que acontece é que a sociedade em si não fornece nenhum sistema de, ou de, não oferece uma mundivisão diferente às pessoas. Porque o que o sistema ensina, o que o sistema quer ensinar, é que só que não existe mais nada. O que só existe é que as pessoas só têm esta vida, que no fundo é no fundo um nihilismo Ok, eu não sou nihilista. individual e social. Eu não estou a dizer que é, estou a dizer que no fundo, Já me acusaram disso, na boa. com o que é ensinado nas escolas, o que é ensinado nos mídias, Deturpado, programado. é uma Olá, programação todos sem nós, dúvida, mas é todos nós. só para acabar Desculpa, o desculpa. meu ponto, é para dizer só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Temos que aproveitar ao máximo a vida. Exato. Segue os teus sonhos. O que tu queres fazer, segues. Há uma programação da sociedade para seguir uma felicidade individualista. Perdão, estou com um bocado de tosse. Uma gratificação instantânea. Exato, exato. A Uma raspadinha. viver o momento. Que sem dúvida, repara, a maior parte das pessoas não vão ter uma estrutura interna e familiar e do círculo mais próximo que permita, que não é são, isto não é mantível, nem a curto prazo, quase, nem a médio, muito menos a médio prazo. Portanto, o que falta ou o que deixou de existir, isto é de facto acaba por ser a grande distinção entre o período moderno e o período antigo, agora também para meter um bocado aqui de ideologia e de doutrina, mas é que não existe uma visão superior de vida que seja dada às pessoas. E estas coisas que estamos aqui a falar causa que aumente, sem dúvida, o desespero na sociedade, a infelicidade das pessoas, e o nihilismo que é programado é vivido pelas pessoas individualmente. Portanto, eu não sei se o Stabat concorda ou Força, força. tem alguma coisa a Eu acrescentar. queria. Isto é segue perfeita para o que eu queria dizer quando ainda estávamos a falar da esquerda e da direita. Que vocês são da opinião que. Como é que era? Um binómio. Subversivo, o que é que era? Um binómio Subversivo, da subversivo, exato. direita e da esquerda. Lindo, lindo. Eu Adorei, acho que adorei. não é. É uma boa expressão, mas eu acho que não é. Eu vou Acho até assentar isso num papel. Se, com a vossa autorização, gostava de chamar este fecheiro no final o swapcast do binómio subversivo, Ah, se isto não se é importam. trademark agora, vais-me Epá, pagar ouve! bem. Mas pronto. É assim: se te pagarem a ti, divide entre os três, está bem? Tens que ser justo. Desculpa lá, ok? Combinado. Ok, mas Combinado. pronto. O que eu queria dizer é que esquerda e direita não são tão. Aliás, não são tão, não são arbitrárias de todo. Existe e é muito, vai muito atrás daquela divisão que houve na Assembleia Francesa em Exatamente. 1700. Vai muito, muito para trás disso. E eu diria que remonta à história do jardim Adoyama? do jardim do, exato, que tens por um lado a ordem, que é Deus, que criou tudo e deu ordens específicas de como as coisas deviam funcionar e de como os seres humanos deviam comportar, e deu apenas uma proibição, e depois tinhas a serpente, ou seja, o demónio, a dizer o que não fazer, e obviamente o ser humano tem uma tendência mais forte para o mal, Gratificação como acho. instantânea, de certa maneira. Exato. E depois acho que é em Mateus, ou acho que é em Mateus, que eles falam quando o julgamento final ocorrer, que à esquerda de Deus vão se sentar as Boa, boa. cabras e à direita vão se sentar as ovelhas. E que as Boa, boa. ovelhas, quando alguém tinha fome, deram-lhe de comer, e quando estavam nus, deram-lhe de vestir. E que a esquerda é ao contrário, quando alguém teve fome, não lhe deram nada, que ficaram com tudo para eles. Quando estavam nus, ninguém lhes deu de vestir. E eu acho que essa distinção entre a esquerda tem uma falta de, caracteriza sempre uma falta de, é aquilo que estavas a dizer, Não é por o acaso olhar para o só próprio, para o eu o somente, no fundo. individualismo. Não, Exatamente. não é por acaso que em italiano, não sei se sabem, como é que eles dizem esquerda. sinistra. Exatamente, não, nada é por acaso, não é? Não, e é não. Uma das heranças da nossa própria língua, faz parte do latim. Sim. Então, continua. Sim, não, estava, não sei se ias continuar. Não, eu queria só dizer que essas mesmas forças que já estavam presentes no Jardim do Éden e que vão estar presentes no julgamento, continuam presentes na sociedade e dividem. Por isso é que eu digo que todos os partidos em democracia são de esquerda, porque esse individualismo, essa ausência de caridade e de olhar pelo próximo, não só olhar para o bem, mas também apontar-lhe quando ele faz merda e pô-lo no caminho certo, isso está completamente ausente de todos os partidos numa Sim. democracia. Tu sabes não, como é que tu podes partir a própria palavra democracia com conotação religiosa, não sabes? Democracia. Do demónio. Exato. Não é à toa. Isso é uma visão altamente aristocrática. Simpson, atenção, demo demónio. Mas ao mesmo tempo, tal como. Epá, lá está, a própria origem das palavras, e acho que a gente tem que agradecer, e tu que és um homem de palavras, as palavras até têm um poder de influência na nossa psique, quase um nível, digamos, astral de influência. É isso que os políticos dominam bem, a própria semântica deles. Eles dão um discurso super articulado, como a troca de palavras, tipo, nenhum político sobe ao pódio, como ao Passos Coelho, como ao Durão Barroso, quando veio dizer que Portugal está tanga, aí ele usou um populismo. Mas, obviamente, que as medidas de austeridade podiam ser transcritas na boca de um pobre, tipo, as nossas medidas do vamos-vos fazer passar mais fome para pagar aos nossos patrões em Bruxelas do dinheiro inventado que usamos no nosso bolso, porque o meu concorrente assinou-nos para este belo projeto de, enfim, várias coisas, obviamente que tem bastante influência, e não é à toa que estas coisas acontecem. Agora, acho que só para o Stabat, como ele começou a parte do Jardim Sagrado, em que se Deus criou tudo, afinal quem é que criou a serpente? Mas isso é as minhas dúvidas. Deus criou parvas. A serpente também. Então, mas porquê? Porque ele precisava de uma ditotomia para ele próprio? Precisava não, de algo? Da maneira como eu vejo, e que acho força, que força, mas eu gostava de encontrar o que a Igreja diz também, é Deus tinha duas opções: ou criar uma sociedade, um mundo, um universo de robôs, em que os seres humanos não tinham livre arbítrio para escolher, e basicamente ele tinha poder para fazer todos nós seguirmos aquilo que ele achava que era bom. Mas Deus não é um tirano, Deus não é um ditador. Deus deu-nos a oportunidade de seguirmos, de pensarmos pela própria cabeça e de seguirmos o bem ou seguirmos o mal. Tu sabes como é que a serpente acabou dentro das escrituras maçónicas, não é? A serpente é o deus é o deus deles, completamente. Aliás, não, mas isso até, vê-se até, hoje em dia, até sobe, aliás, ao nível do sol, o próprio prova, sol. A prova de que vivemos numa sociedade dominada pela maçonaria e demónica, literalmente demónica. E tu estavas a dar o exemplo do Durão Barroso, que a austeridade foi, foi igual só um lá. Peão, foi só um peão. Sim, mas para mim vai ainda mais longe que isso. Claro. Quando tens a esquerda, que é suposto preocupar-se com os pobres, a votar para mais programas de subsídios, não sei o quê, quando isso é completamente destrutivo para quem recebe os subsídios. E basta olhar, exato, basta olhar para os guetos e ver o que é que os subsídios e os constantes de dar-lhes dinheiro sem qualquer contrapartida, exato, sem eles terem de exato fazer nada, destrói essas comunidades completamente. No pós de ontem passei aquele clipe sobre a triste situação que Chicago está, quando já foi uma força industrial dentro da economia americana brutal, e dei realmente aquela estupidez na Somália, que eu acabei por dizer: eu prefiro ensinar a pescar do que dar o peixe, que é um ditado dos nossos avós e antepassados, que tem valor. Tem valor inerente, porque basicamente é a mesma maneira de dizermos a mesma coisa em formas diferentes. Mas é isto que eu vejo aqui, que nós temos esta concordância. Por um lado, olha, eu até podia perguntar aos dois o porquê isto. De certa maneira, eu comecei a gravar os spots, o reacionário escreve as suas colunas, lê os capítulos dos livros que acha interessante. Tu caminhas o teu caminho de dúvidas, tens a tua denominação religiosa. Não tenho nada contra, nem pelo contrário, acho que cada um tem que seguir o seu caminho. Mas basicamente o que há aqui em comum, se me permitem e corrijam-me se eu estiver errado, entre os três, é estarmos a ver tudo, ao fim e ao cabo, por termos empatia pelo próprio ser humano e sermos classificados pela maioria dos seres humanos que nos ouvem a falar assim como os maiores inimigos do progresso, quando até a palavra progresso está a ser deturpada pelas cabeças de vibra, de fato e gravata que nos governam, é isso que se calhar nos pôs aqui hoje a ter esta conversa, não? Por curiosidade, não sei. Há uma afinidade. Eu penso que há uma. E concordamos em muita coisa, obviamente, mas eu entendo que há uma diferença de nível de respostas a dar. Mas pronto, isso já será uma coisa secundária. Mas de facto, há uma coisa não, que une cada vez mais as pessoas. Eu gostava que aprofundasses. Mergulha na minha alma, man. Não estou a gozar. Certo? Não, pode ser. Não, eu estou a assumir isto, que eu também não sei profundamente, não vos conheço exatamente, mas posso-me atrever a dar o que eu penso que talvez seja a nossa diferença, porque de facto há um descontentamento muito, muito grande e de facto há as nossas... ilocuções ou as nossas, o que nós falamos e escrevemos é uma crítica. Há uma crítica sempre ao presente estado de coisas. Talvez, sim, falando de ti, eu penso que tu ainda, quando eu falei um bocado da diferença esquerda e direita, eu noto que tu, em muitas coisas, eu noto que ainda tens fé que as coisas melhorem. Acho que há uma. Ainda acreditas que há uma maneira de mudar as coisas. Eu posso dizer porquê, mas continua. Ou, portanto, acho que ainda tens alguma fé no sistema. Portanto, eu penso que aí já há uma diferença. Não neste sistema como existe atualmente, mas se calhar nos mesmos modos de pensamento moderno que existem pós-Revolução Francesa, acho que ainda acredita. Portanto, acreditas no progresso, acreditas na, se calhar até no desenvolvimento económico e se calhar no sentido capitalista. E gosto da emancipação das mulheres e etc. Exatamente. Eu gosto de viver onde vivo. Exatamente, portanto, nesse sentido, portanto, nos frutos do modernismo, encontras respostas para os problemas atuais. Não, respostas, eu só tenho perguntas. Respostas, sim, tens perguntas, mas encontras se calhar um objetivo para ou mim, um conforto para mim, de pensar para mim. Que as coisas vão melhorar nesse âmbito de pensamento mais alargado pós-Revolução Francesa. Responde a isso em duas frases. Liberdade individual. Estou enganado. Não, eu respondo a isso em duas frases. Sim, sim. Porque, por exemplo, não, todos nós de certeza que já explorámos várias formas políticas e etc. Uma das mais ridículas que eu de certa maneira achei, que é uma utopia, por exemplo, só assim em forma de riso, é a anarquia. Obviamente que a anarquia não funcionava. É tão utópico, talvez num planeta a mil, milhões, bilhões de distância de anos de luz isso funcione, mas aqui... Com estas, digamos, virtudes e maldições que acabam por ser uma interpretação de quem te está a ver a fazê-las, classificá-las como tal, é uma das nossas maldições como seres humanos. Porque a gente mesmo possa estar a achar que faz uma boa ação aqui, pode estar a prejudicar alguém diretamente, a colar e etc. É tudo. E isto não é ser nihilista. Isto é... duas das frases que me marcaram bastante foram as seguintes, e só para falar por causa de como há bocado estávamos a falar de política e de França, é que realmente até os políticos nos seus próprios corredores dizem que a linguagem política autêntica ainda hoje em dia é o francês, porque é uma língua mais rica, por alguma razão, isso deve ter influência com as palavras, mas duas frases que me influenciam, se tu queres pôr tipo assim assim, numa forma sucinta, o porquê que eu ainda encontro alguma esperança é duas coisas. Muita gente já escreveu em livros de várias categorias ao longo da história da humanidade, em que até se calhar tinham menos distrações e mais tempo para pensar, que são bases e alicerces de muitas coisas que nós também achamos hoje em dia, que é uma triste realidade. A maior parte das pessoas são seguidores. Pronto. É uma triste realidade. E não é à conta que as pessoas que percebem isso e escrevem sobre isso usam esses mecanismos para levar as nossas sociedades, neste momento, à autodestruição. Esse é o ponto 1. A maior parte das pessoas são seguidores. É assim. O próximo clássico, derby, Benfica, Porto, Sporting, whatever, vais ver isso em ação. Sim. E depois tens o efeito coletivo, mas não interessa. E depois outro facto histórico que tem acontecido em todos os eventos que realmente mudaram o mundo de certa maneira, estatisticamente fica reduzido e escrito por muitos bons historiadores e muitas vezes obscuros, que a gente tem que ir buscar os livros deles abaixo das pedras, e até se te vêm a ler isso, se calhar é um crime político, meu Deus. É que a maior parte das revoluções são sempre feitas no máximo por 15% da população em particular, porque estas duas coisas escritas por, que vêm de campos diferentes, acabam na minha cabeça por se conjugar. A maior parte das pessoas são seguidores e a maior parte das revoluções que são positivas, porque as revoluções, quando acontecem, as genuínas, não estas falsas, eu estou a falar numa maneira que eu espero que vocês estejam-me a compreender, eu estou a falar naquelas coisas mesmo que marcaram pontos dentro da nossa própria humanidade, história da humanidade, que nos trouxeram aos nossos dias. Sim, mas tu realmente com essas duas frases até te aproximas de um pensamento mais aristocrático. Portanto, tudo bem. O distinguir das massas. Tudo bem, agora deixa-me dar. Há um conjunto de pessoas que guiam a humanidade. Isso sim, okay. Uma constatação aristocrática. Uma visão aristocrática. Mas lembra-te que. Da humanidade. Agora digo-te, um dos defeitos da aristocracia, por exemplo, é que pode haver realmente um aristocrata que chegou àquele ponto. O primeiro, o original, vamos recuar na história. Alguém que realmente. Certo. Chegou àquele ponto. E depois acontece exatamente o mesmo fenómeno que existe, como nós podemos transpor da aristocracia para a sociedade moderna, em de, por exemplo, vamos falar num país que teve algum tipo de boom após uma guerra qualquer, que teve algum tipo de boom em que aquela geração que realmente regou a árvore da democracia com o sangue dos seus patriotas, que é esta frase, vocês sabem de onde é que vem, não é? Depois, quando as gerações seguintes, que é exatamente o ponto que nós estamos a viver, começam a nascer com os privilégios, sem terem o sentimento de, pelo menos, ao respeito do valor das pessoas que lhes proporcionaram, e não só não lhes dão o respeito, como ainda acham que são tradicionalistas e antiquados, e porque é que pensas nessas merdas? Acaba por perpetuar, como historicamente nós sempre vivemos, por um declínio total e depois um arrebentamento que acontece sempre a algures, que eleva novamente o traço do progresso e da evolução humana até um ponto que cada século que passa fica mais curto, porque depois os bandidos do costume estão logo na linha da frente, e até dentro da aristocracia, quando ela é depois passada como herança ao próprio sangue por alguém, um filho que nasceu logo, lá está, é como eu já disse há muito tempo, a honestidade e a sinceridade e a humildade e tudo vem de um sofrimento, não vem de ter tudo de mão beijada e refilar sem razão por tudo e mais alguma coisa. Mas tu estás a falar, e agora só até para, se calhar com o que eu te vou perguntar vais perceber se calhar um bocado de onde é que eu venho. O que tu estás a dizer é correto, de facto as aristocracias que tivemos não conseguiram sustentar e perderam os valores, portanto eu culpo até mais as antigas classes dirigentes pelo atual estado de coisas, deixaram de representar e de serem verdadeiras ao seu espírito que as puseram lá e não cumpriram a sua função. Uma coisa que tu disseste e que tomaste por com um dado de facto é que tu disseste, o primeiro aristocrata chegou lá. O que nós se calhar devemos pensar é como é que ele chegou lá. Como é que chegou lá? Como é que a aristocracia deu o círculo completo daqueles 15% que conseguiram se sim, não, mas como é que exatamente, como é que eles chegaram lá? Por trás de um líder autêntico. Mas como é que o primeiro líder chegou? Porque a própria aristocracia vem do. Porque a maior parte das pessoas são seguidoras. É um círculo. Não, mas eu estou-te a dizer em termos originais. Eu não estou-te a dizer. Vais puxar da carta da religião. não houve uma, acaba por ser uma carta, no fundo é tudo religioso, não é? É tudo espiritual, como dizíamos há bocado, mas acaba por haver, e aí acho que vai ser um ponto em que vou discordo com o Stabat, e se calhar eu já lhe vou perguntar e vamos ver o que é que ele diz. O Stabat está muito calado. Há um ser que são nobres, não por acaso. Muito antigamente, não estou a falar de há 100 ou 200 anos, há uma classe originária de seres que por natureza são aristocratas, isto é, incorporam em si algumas virtudes ou algumas uma classe de qualidades que não, os outros seres não tinham. Isto é de facto a origem da verdadeira aristocracia. Isto já há milhares de anos, ou muito mais, tempos imemoriais. De facto, é isto de facto que cria a verdadeira aristocracia. Claro. A aristocracia que temos hoje, portanto, é uma origem divina da aristocracia. Claro. Houve pessoas que subiram ao reinado porque estavam na linha da frente da conquista. Agora nós somos liderados por líderes que assinam num papel e mandam a população para sim, a morte. Mas isto é um líder popular, não é de admirar. Pois, mas aí a culpa também é nossa. Sem dúvida, mas isso não há, há pouco a fazer. Não sei se estava, se queres acrescentar alguma coisa aqui ao que eu disse sobre a origem divina de alguns seres. Não sei se a concepção de que, não sei em que sentido é que estás a dizer o divino. Epá, eu não acredito que ninguém esteja. Epá, há pessoas. Seres que incorporavam elementos divinos na Terra. Tipo quê? Eu acho que não. Sim, epá, a maneira como eu vejo a aristocracia. A maneira como eu vejo a aristocracia a surgir, de certa forma, pode-se dizer que é ter virtudes divinas na Terra e exercê-las de forma reta. Atitudes divinas, lá, por exemplo, ainda vou ao sítio. Agora, nasces com poderes de super-herói. Acaba por ser a mesma coisa. Eu acho que podemos acreditar acho que uma pessoa que tem atitudes. Que sim. Atitudes divinas foi tocada pelo divino ou simplesmente está a agir conforme aquilo que acredita ser o que é maior. Se é uma coisa ou se é outra, depende daquilo que acreditamos. Podíamos falar no Trump, num não, termo contextualizado. Trump, não é isso. Não, este é o primeiro. O Trump tem dois exemplos. Doutrinas douradas, mas não divinas. É a única coisa iluminada. Calma, só estou a dizer é que historicamente as coisas às vezes, na minha opinião, é a minha opinião, sou estúpido e disposto a aprender sempre, mas na minha opinião tudo não passa muitas vezes do homem certo no sítio certo. Agora, como é que depois os livros de história são interpretados e transcritos século após século e a interpretação que depois nós podemos tirar disso? Porque eu sempre achei que a humanidade continua igual a si própria. Mas então deixa-me dar-te um exemplo. O Hitler? A seguir a... Sim. Deixa-me dar-te um exemplo antes disso. Anterior. A seguir à queda do Império Romano, a Europa estava num caos completo. Basicamente tinhas pequenos castelos que estavam construídos e que serviam de resguarda a hordas de violadores. Exatamente. E alguém era o dono daquele castelo, o dono daquelas terras. E das duas uma, ou ele era um bom regente e conseguia, para já era justo para com as pessoas que trabalhavam com ele e que serviam dos soldados para ajudá-lo a manter o forte. Ou então não era e era mau regente e era conquistado pelas hordas de violadores e de saqueadores. Exato. E essas pessoas que conseguiram resistir e que eram bons regentes e que criaram laços de lealdade entre as pessoas que o seguiam e que obedeciam, porque ele tinha a terra em primeiro lugar, mas não era só ter a terra, ele tinha de ter esses valores que podem Exato. Ser iluminados ou não, depende da maneira como virmos isso, o mundo. Isso é essa influência. Eram objetivamente eram seres superiores, pelo menos num ponto de vista terreno, em que eram bons líderes, e inspiravam honra e lealdade nas pessoas que os rodeavam. Se calhar e é assim que eu vejo o nascimento da aristocracia. Aristocracia. Desculpa. Não, claro que havia, mas houve uma quebra. Já vi antes. Houve uma quebra. Aí concordo contigo. Houve uma quebra. Agora, não, a origem quebras, da aristocracia. Houve muitas quebras. Agora, existe uma origem divina da verdadeira aristocracia. Se mais tarde se tornou guerreira, se hoje em dia é só nobiliárquica de nome, de social, se no Império Romano ainda se calhar havia uma com outra categoria, há uma origem, e acho que é interessante, é até um tema de estudo interessante para quem estiver interessado, que há uma origem divina. Para tal, mas o que é que queres dizer com a origem divina? Epá, eu por acaso... Foi instituída por Deus, literalmente. Já agora, deixa-me só dizer. Epá, é essa parte... Como até a monarquia portuguesa, só mais um ponto, a própria monarquia portuguesa. Portanto, nós até gostamos da história de Portugal e da... Sim. De Portugal, e Portugal é fundado como uma monarquia. E a monarquia portuguesa não era, era uma monarquia que baseava a sua instituição e a sua existência no mandato divino de Deus. Portanto, são concepções que são parte integrante até da nossa, da história portuguesa. Eu sei que sim, mas o meu problema é quando olhas para quando Cristo veio à Terra, o contexto em que ele veio, as aristocracias da altura dele estavam completamente corrompidas e, por um lado, ele é o indivíduo mais revolucionário da história da humanidade. Sem dúvida nenhuma. Isso aí concordo contigo. Foi a maior revolução na história do mundo foi o aparecimento do cristianismo. E digo isto. Eu não diria que é o aparecimento do cristianismo. Eu diria que é o aparecimento de Cristo. Eu falo da religião até, porque depois acaba por ser a interpretação da mensagem e por quem é interpretado que foi, houve uma revolução política também. Portanto, eu vejo isso mais como as ondas, ou seja, quando deitas uma pedra no charco, repercussões cósmicas. A pedra é uma coisa, as ondas que saem é outra coisa. Uhum. Mas eu acho que tem consequências. Eu ligo um pouco até porque, sem dúvida, os reis portugueses lutaram por Cristo e era uma religião cristã, mas eu penso que houve conceitos na história portuguesa que não são, especialmente na história, no período medieval, que são conceitos que contêm elementos pré-cristãos também. E vejo grandeza de Portugal também nesse aspecto, que não só da religião no sentido restrito da palavra. Eu penso que até a própria noção das descobertas, o espírito cruzado, que nós tivemos cá várias ordens cruzadas, e há uma origem pré-cristã de Portugal também. E eu penso que isso também eu gosto de incorporar, não no sentido que muitos religiosos pensam que é anti-religioso, ou que falam muitas vezes do paganismo como uma coisa negativa, usam sempre o paganismo no sentido pejorativo, até para designar práticas atuais. A bruxa é a base dos wiccas, se justificarem eles próprios. Sim, são modernos. Exato. E há muitas práticas. E até práticas e mais. Muitos até falam práticas de, por exemplo, pornografia, como é pagão, ou de homossexualidade, isto é paganismo. Mas eu penso que há aí uma deturpação. Ah, sim, senhor. Há uma mistura, na minha opinião, uma mistura de coisas que não são nada conciliadas. Ou conveniência. Eu acho que às vezes é mais uma questão de conveniência para justificar a tese da pessoa que precisa de um suporte psicológico para continuar a perpetuar coisas que são absolutamente ridículas, e isso até se pode se encaixar perfeitamente dentro deste movimento do marxismo cultural. E agora também, já agora, assim num fator histórico, já que estávamos a falar dos romanos e dos gregos, uma das que foi o tempo em que historicamente... Epá, pronto, vocês têm que me compreender, mas eu realmente tenho algumas dúvidas em relação ao personagem que se calhar considero um bocado figurativo, mas não deixa de me transmitir alguns tipos de valores que são inerentes dentro do ser humano que pensa pá, digamos, ao menos com um pouco do coração, porque até os egípcios, dentro da religião deles, que é uma das maiores bases do que é a religião secreta da maçonaria, de certa maneira, não é à toa que os jardins do Vaticano estão cheios de artefactos egípcios, porque devido à subversão e etc., um dos fatores que causou um bocado a queda do Império Romano foi realmente, digamos, este ciclo histórico que nós estamos a passar outra vez, de respeitarmos todas as religiões da mesma maneira que estamos de braços abertos a este multiculturalismo, que nos vai trazer, evidentemente, historicamente, destruição por falta de coesão social e individual, até em muitos aspectos, que mais uma vez estamos a repetir o ciclo da queda do Império. E hoje em dia a maior parte das vozes, por isso é que vocês sabem que eu uso nos meus podcasts muitos clipes vindos dos Estados Unidos, porque hão de ser sempre os precursores culturais do que vai ser obrigado a nós pensarmos. E temos que saber também historicamente que uma das maiores heranças das conquistas dos territórios romanos, além deles terem sido derrubados por causa daquela benevolência religiosa entre todas as facções que de repente podem coexistir no mesmo sítio, e obviamente que nós já vimos historicamente vários exemplos de que isso não dá certo, também herdaram isso muita cultura vinda dos gregos, e os próprios gregos estavam tão avançados no seu próprio tempo em relação às reivindicações do marxismo cultural, em que as casas de banho deles nem sequer tinham definição de sexo individual. Eu não sei até que ponto é que isto é propagandístico do ponto marxista cultural ou se é realmente um facto histórico, mas o facto é que eu já li isto 500 vezes, mas diz-se que há um ditado dos gregos que o cu não tinha sexo, como quem diz, a perversão sexual estava ao máximo. Isso também pode ser um indicador do pelo qual... Eu acho que o Stabat é capaz de discordar e já... Não, eu só estou a dizer, até que ponto é que a civilização chega a um ponto em que a abertura é tão grande que é o declínio Isso é olhar para civilizações já estão decadentes e olhar para certas práticas e pensar Mas o que é que as levou à decadência? O que eles estão a instituir agora é exatamente a mesma coisa que existia nesse suposto. Exato. E o que é que, isso, e o que, é que aconteceu? O que é que aconteceu? Do Império, o antigo Império Grego? Grego, romano, escoio? Sem dúvida, mas o que eu estou a dizer é que essas práticas que aconteceram são já sintomas de uma civilização que não representa o período áureo do Império Grego. Ok, mas lá está. Não, eu concordo contigo. O período áureo. Só que o problema é que os períodos áureos, aparentemente, é tudo ciclicamente. Passam de extrema expansão, prosperidade, evolução, aceitação, rendição, subversão e declínio, e depois declínio. Chega alguém, pega no ponto, começa exatamente a mesma coisa. Qual é o próximo império a cair? Vai ser o Império Americano, e enquanto nós aqui na Europa vamos nos colonizar. E o Império Americano entrou em ação no final da Segunda Guerra Mundial. E eles continuam todos os dias a deturpar a história, enquanto fazem filmes sobre a grande vitória da Segunda Guerra Mundial, quando todos nós sabemos, se formos honestos em relação à literatura que foi registada de todas as partes, que sem o exército russo, que era a ditadura, e não foi à toa que assim que acabou a Segunda Guerra Mundial começou a Guerra Fria, ainda criou aquele filho bastardo que tu sabes que eu vou falar na terceira parte, daí a tua aposta. E essa terceira parte tu também sabes perfeitamente, e eu sei que tu sabes, subentendidamente sabes de quem é que eu estou a falar, autoproclamam-se como... Estás a falar dos chiganos, não? Não, estou a falar dos esquimós. Os esquimós, dentro do seu ígolo, com as suas escrituras, como a Tora e etc., que são a base de todas as outras religiões, daí até uma das teses de muitos movimentos maçónicos, e eu nem vou falar mal dos rosacrucianos, porque eles são os mais ritualistas e pedófilos em relação a todos eles, e o Mário Soares era um deles, e o Nicolau Breiner, e etc., e estão todos sempre naquele pedestal. acaba por ser quase como um riso quando alguém que está dentro do assunto chega-se ao pé de um maçom de 13º grau e lhe diz: vocês subverteram a nossa religião. Ele só se ri na vossa cara, porque a resposta que ele tinha para vos dar é tipo: e a tua religião que tu acreditas e me criticas a mim foi inventada pelas pessoas que eu represento. E agora? Só que isso não pode ser dito. Mas continuamos neste ciclo, e cada vez que há um boom, e cada vez que há uma revolução francesa, e cada vez que há uma sexta-feira 13, porque eu sei que vocês sabem porque é que esse dia tem esse significado, cada vez que existe esse evento, acaba por ser um reset. Sim. A um sistema que, historicamente, quanto mais tempo passa, e devido até ao fator tecnológico que eu tanto adoro, porque eu gosto de muitas coisas, mas tudo de forma equilibrada, acaba por ser um catalisador de vivermos este ciclo histórico novamente, mas de uma forma mais exponencial. E agora, se me permitem, eu tenho que ir abrir a porta à minha namorada, só um bocadinho. Mas continuem, por favor. Mas é só as minhas reservas do pelo qual eu, como estávamos a dizer há bocado, se calhar eu vejo uma esperança. E acredita que a maior parte, digamos, dos seguidores, dos intervenientes do papel em que a história organicamente parece que segue sempre, vai acabar por acontecer independentemente dos personagens. Dos maiores erros que eu vejo nestes marxistas culturais em estarem sempre a criticar eventos como o Hitler e esquecerem-se do Stalin e do Mao, que só os dois juntos mataram mais no século XX, que nem sequer há números, porque ainda daqui a 10 anos, se for preciso, ainda descobrem mais uma vala comum. Mas isso não interessa dentro do contexto, porque já estamos novamente no contexto dos tais subversistas que acabam sempre por apanhar o ser humano na sua própria psique. Apanham-te pelo indivíduo, apanham-te no coletivo, e acabamos sempre por ter que passar este ciclo. E um dia o homem certo, na hora errada, acaba por provocar alguma revolução, porque as ovelhas o escolhem como líder, e daqui a 200 anos ele vai ser lido num livro de história. Sim. Como um ditador. E agora, epá, aproveitem à vontade, eu tenho que ir abrir a porta para a mandar-me abaixo à vontade. É só um bocadinho, sim, mas continuem. Força, força. Vai lá. Já queria estavas a falar um bocado do paganismo e de que algumas pessoas usam o paganismo de uma forma mais, se calhar, mais geral do que devia ser usada. E eu até disse meia culpa quando estavas a dizer isso. Ah, não, nem ouvi. Mas pronto, a primeira verdade é que o termo paganismo é usado sobretudo pelos críticos. Ou seja, é, tudo o que não seja monoteísta é pagão. Uhum. Então, pronto. Mas isso não quer dizer que eu também não veja uma distinção entre o hinduísmo, que foi uma religião pagã que sustentou uma civilização milenar, ou até os chineses, ou o shintoísmo no Japão, e um paganismo, por exemplo, de Canaã, que sacrificavam crianças. E claramente há vários tipos de paganismo, e não são de todo equivalentes, tirando no facto de não serem monoteístas. Mas eu vejo, obviamente, não só eu vejo, como os próprios pais da igreja viram, que certas coisas do paganismo eram não só incorporáveis no cristianismo, como seria uma transição muito mais simples incorporá-las, porque não só não eram contradizentes, como mantinham a questão da tradição de avançar. Não era simplesmente apesar de ter sido uma revolução espiritual, não foi uma revolução total. Sem dúvida, mas eu aí vejo mais que até na própria Igreja Católica Romana, que manteve muitos elementos, vamos lá dizer, pagãos ou pré-cristãos até na própria doutrina da Igreja, no aspecto político e até da própria instituição da igreja em si, uma estrutura hierarquizada. Eu vejo nisso não só um acidente ou um mero modo de manter certas tradições até por um certo atavismo, mas vejo até a manutenção nisso de uma certa presença de outras influências que... Já cá estou, só naquela... Que usaram, que sejas bem-vindo, de novo, que foram usadas não por acaso, ok? Eu não vejo aí tanto uma coincidência, o atavismo que dizia, mas vejo também a manutenção de certas correntes que, não podendo jamais sobreviver de forma exterior e de forma aberta, e já não serem compreendidas até, continuam a existir. E nesse aspecto até vejo que foram, se calhar, de certo modo, até usaram a própria Igreja Católica. Mais do que foram usadas. Porque acho que há uma coisa que é interessante, porque até se pensarmos na própria história dos últimos, sei lá, 600 anos ou 700 anos da Europa, nós tivemos um sistema em que o próprio catolicismo existiu a 100%, vamos dizer, ou existiu de forma muito musculada, e não foi capaz de travar a onda modernista. Portanto, eu penso que há, eu penso que, se uma pessoa pensar numa perspectiva de, até de recuperação, que sendo muito duvidosa, eu penso que o próprio cristianismo não vai ser vamos dizer, o único veículo em que a restauração será, em que se exercerá alguma restauração, qualquer que ela seja. Eu acho que há uma diferença entre ver, por um lado, o cristianismo como instituição, ou seja, a igreja vai contribuir para a restauração de uma ordem tradicional? Não, eu não acho que vai. Eu acho que neste momento mas já é tarde demais. Mas repara, a viragem do coração dos seres humanos para Cristo, só isso sim é a única coisa que pode efetuar uma mudança. Pode ser. De restauração. Sim. Ou seja, apesar de eu ter uma visão de que a organização política tem de ser aristocrática por definição, porque senão não é uma organização política, é um caos político, mas na realidade, pelo menos é aquilo que, a conclusão que eu tenho chegado mais e mais, é que é no coração do próximo que está a luta e o problema. E por isso é que eu não me preocupo mais com política, nem com legislação, nem com movimentos políticos, quaisquer eles que sejam, porque acaba por ser irrelevante se as pessoas... É tal coisa, tu vais expulsar os muçulmanos, e vais defender o quê? Não vai haver restauração nenhuma só por criares os artifícios exteriores e as estruturas exteriores. No fundo era aquilo que estavas a dizer, ou seja, em qualquer sistema, o sistema acaba por ser irrelevante desde... Não, ele vai ser corrompido mais tarde ou mais cedo, esse é que é o problema. Não, mas só para aqui porque eu tenho aqui uma distinção, porque eu acredito que há formas, nem todas as formas políticas, como dizíamos há bocado, há formas políticas divinas ou espirituais, e são essas que, para mim, que conseguem efetivar a mudança da sociedade. Evidentemente que há transformação individual e continuará a existir, mas será apenas de alguns indivíduos, não será por essa via que se conseguirá instituir uma mudança. Não, mas repare, eu não sei qual é a se os homens, se os homens fortes, os líderes, efetuarem essa mudança nos seus corações e começarem a usar a sua influência, a sua liderança, a sua força para influenciar as pessoas à sua volta, pessoas a segui-los, tal como nasceu a aristocracia de antigamente, vai ter de ser o mesmo processo, mas começa tudo com a mudança por dentro. Exato, era o que eu estava a falar da cena da mudança individual. Eu agora até te podia fazer uma pergunta praticamente retórica. Digamos que o primeiro aristocrata de uma linhagem qualquer, num país qualquer, se tu lhe perguntasses durante o evento se ele se achava que ia ser o primeiro aristocrata, ele dizia: o que é que tu estás para aí a dizer? Não, aí de certeza que não. Achas? Porque eu não vejo a coisa como divina, eu só vejo é... Não, repara, se tu só olhas, se vês um exemplo recente, da história recente, sem dúvida. Conta. Sem dúvida. Epá, mas, agora, mas, sua... E lá está, mas uma coisa sim. espetacular, nos exemplos mais recentes, Mas sim, mas repara, o que eu estou a dizer é que não vais pelos exemplos mais recentes. Se tu queres compreender, pelo menos perceber a minha certo. Perspectiva, não há poucos exemplos recentes, ou nos exemplos recentes só encontras o resquício de uma... Este homem é um homem de palavras, mano. O resquício. Ancestralidade que existiu e nem só na Europa. Em todo o mundo tem mitos e tem lendas sobre e tem uma história como poderia existir, haver que não existia história escrita, desta classe especial de seres. Portanto, não, o que eu estou a dizer é, não vais por exemplos recentes. Os exemplos recentes mas só vais encontrar... Tu achas mesmo que existem pessoas assim tão ultra-excepcionais? Sim, repara, qual seria a outra razão para criar a instituição da aristocracia? Epá, eu acho que de certa maneira é uma forma... Epá, porque a gente como seres humanos... gostamos sempre de interpretar ou discriminar, que é uma das coisas que o marxismo cultural detesta, é a palavra discriminação, à exceção do saldo financeiro, o partido em que votam, o clube que curtem, aí são altamente discriminatórios. Mas, isto também não é um bocado uma vitimização das nossas próprias palavras para descrever sintomas históricos dos defeitos da humanidade e das virtudes da humanidade em que ascendemos pessoas que foram realmente notórias em relação às pessoas que foram os seguidores, mas um não existe sem o outro. Porque mesmo uma pessoa que tenha dado uma curva histórica tão intensa que nos trouxe aos nossos próprios dias, também precisou da crença, e agora escolhe para que lado é que tu queres depositar essa crença ou gaveta, ou seja o que for. Por isso é que, se calhar, vem daí a minha esperança, é que independentemente da semântica, é tudo cíclico. Um dos maiores... Pá, isto... Eu gosto de usar a referência do Hitler e eu não sou um defensor do Hitler porque eu só conseguia falar... Não é isso. Não é isso. Eu sei, mas o que é que se lixe? Eu só uso como exemplo porque ele foi transformado ainda hoje. Nós temos um canal, que era um canal de documentários chamado Canal História e de repente resumiram o logótipo para só um H, que parece que é o canal Hitler, porque não fazem mais nada, que o Hitler foi ao Polo Norte, o Hitler foi a Marte, o Hitler foi isto, o Hitler é mau, o Hitler é aquilo, o Hitler é aquele outro. E qualquer marxista cultural, quando ouve, por exemplo, pessoas a falar como nós, é capaz de pegar em alguns soundbites e dizer, como até dizem do Trump, porque foi um resultado da insatisfação do ciclo político, que as pessoas já estão um bocado fartas de que andamos a votar na Pepsi ou na Coca-Cola, e de repente alguém quis votar no homem laranja, como quem diz um sumo de laranja, porque é isso que lhe chamam nos Estados Unidos, sem só para dizer o desrespeito que os mídias têm em relação ao suposto, como eles auto-intitulam sempre, o homem mais poderoso do mundo. Nunca na história, pelo menos, isso nós temos que assumir, nunca vai acontecer como já aconteceu. Acontece, tipo, em formas práticas, o resultado há de ser sempre o mesmo. Mas o contexto e o cenário e a pessoa e a farda há de ser sempre diferente. Porque a história sempre... A história é como a vida. A vida passa a vida a tirar-nos do tapete baixo dos pés. E tenho eu pena do tolo, com licença, que acha que tudo vai ser vivido ciclicamente exatamente no mesmo cenário, que é uma das maiores respostas destes marxistas culturais que não têm sequer mínima informação para ditar uma opinião, de dizerem o Trump é o novo Hitler. Como assim? O que é que isso quer dizer? Porque hoje em dia o Hitler... Imaginem o... Mas reparem, o Hitler, imagine, nesse aspecto, não é mas Imagina o Hitler com o poder de controle dos mídias que existe hoje em dia, esta ferramenta de informação que nós estamos a usar, chamada a internet. Vocês imaginem, dentro do contexto prático como ensinam na história, e há bocado eu esqueci-me de dizer, porque nós próprios que estudámos na escola e aprendemos a história, eu gosto de dizer às vezes que, pá, se calhar a gente começou a aprender o que nós queríamos aprender por interesse pessoal depois de termos saído da escola, e tipo, foi quase como pegar em, sei lá, vamos dizer conservadoramente, 50% da merda que nos ensinaram e ter a humildade de assimilarmos os novos factos, porque havia aqui dúvidas que não, nunca nos trouxeram explicações práticas. Porquê que essas pessoas ainda estão agarradas a esses icons? Porque estão simplesmente sem argumentos. Sem argumentos. Sim, mas repara, isso não é por acaso. Já no 1984, não é? A obra do George Orwell, havia. 1984, não é? Queres em audiobook ou em PDF? Na boa. Pá, eu li uma vez, por acaso até achei uma seca, mas não, não interessa. Eles, o ditador da altura. O ditador na altura tinha havia um inimigo imaginário que estava a atacar a qualquer momento e que as pessoas tinham que se preparar. Eu acho que depois vamos nem se chamar Bin Laden. Exato, portanto, isto é um sistema, precisa de ter um boogeyman constantemente presente, e o Hitler é o próprio, pelo que representou, e pela demonização que houve do homem, e não defendendo, de facto, teve, não defende de forma nenhuma, claro, mas foi demonizado muito mais do que a figura histórica merecia até, e do que fez realmente. E o mal, e é usado, e é constantemente, portanto, não é de admirar que todos os dias vá aparecer uma sombra, todos os dias qualquer coisa. O Hitler, parece que nos tem que lembrar que o Hitler era mau, o Hitler era um demónio, o Hitler era o representante do mal na Terra, era o Satã. Completo. Isso é basicamente a propaganda que é necessário, porque é um sistema. O sistema atual tem que ser baseado na propaganda. Só com propaganda é que as pessoas mantêm as ideias que vivem. É uma propaganda ideológica constante que vai do ensino até aos mídias que consumimos. Os próprios mídias que consumimos, não só nota, tu vês mensagens. Até há pouco tempo estava a ver televisão e apareceu ao intervalo o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, e as pessoas estão a dizer não ao racismo. E se calhar até fizeram aquilo de graça. Portanto, há mensagens ideológicas, e há mensagem constantemente. Nós estamos a ser bombardeados totalmente, e com os anúncios de televisão, por exemplo, Só Se Vive Uma Vez, são os slogans, já não sei se da Coca-Cola ou da Pepsi, é um sistema de propaganda constante para criar a mentalidade e as concepções de vida que o ser médio se rege. Porque mesmo que seja ensinado uma coisa diferente na escola, ou até leia um livro ou outro, ou vá a um site, ou vá ao YouTube ver uns vídeos, acaba por ter a arma propagandística mediática, acaba por ser muito mais eficaz do que qualquer professor, ou qualquer livro, ou qualquer outra influência, até familiar, possa ter na vida. Epá, mas eu também parto um bocado desta curiosidade pessoal, que eu acho que nós partilhamos entre os três, que é basicamente o porquê. Eu digo sinceramente, uma das razões do que me levou um bocado a investigar, digamos, aquela parte histórica que não é ensinada nos livros de história em relação à Segunda Guerra Mundial, que basicamente eu chamo-lhe a Grande Guerra Mundial, parte 1 e parte 2, porque a parte 1 proporcionou o líder que esteve na linha da frente da Segunda, porque o Hitler até ficou danificado dos pulmões por causa do gás mostarda da Guerra das Trincheiras, em que os generais ingleses mandavam toda a gente avançar nas trincheiras perante a Gatling Gun, porque os alemães sempre tiveram grande tecnologia, e o Hitler foi uma vítima de saúde em termos do gás mostarda usado pelos aliados, que ai de quem, que é uma declaração de guerra nos dias que correm imediatamente, mas pode-se usar gás mostarda se nós formos amanhã refilar para a frente do Parlamento na boa. Essa hipocrisia toda em relação até à própria cultura alemã, que sempre foi competente, trabalhadora, fabricam dos produtos fiáveis, mas como é que é possível aquele povo, de repente, ter caído naquela balela como contam a história? Só para não dizer que, por acaso, porque ainda continuamos a achar que, bem, até há um alívio hoje em dia encontrares um produto que não diga Made in China e diz Made in Germany, mas até os alemães já têm uma sucursal que constrói na China e põe o carimbo no fim, mas isso não interessa. Mas como é que um povo tão inteligente, tão coeso, tão coeso caiu naquela peta, tão abominável, tão demoníaca, que não faz sentido nenhum? E fez-me ter essa curiosidade, porque tudo na história é quase como uma relação entre um homem e uma mulher. Há muitos homens que se queixam, pois, só arranjei gajas de merda. Há muitas mulheres que se queixam, só arranjei gajos estúpidos. Mas eu sento sempre à mesa com o gajo ou com ela, porque decidem vir desabafar comigo por alguma razão, e eu pergunto sempre, mas espera aí, qual é a culpa que tu tens? Eu já tive eventos na minha vida em que a culpa foi minha, e sempre tive a humildade de tentar corrigir a situação com a minha mais humilde desculpa, se é que isso tenha valido alguma coisa, e já sofri as minhas consequências. É como tudo na vida, isto é a experiência humana, desde o ponto individual ao ponto coletivo, acaba por ser uma parafernália de sempre a mesma coisa, e a gente só está aqui a viver esta existência espetacular num piscar de olhos a nível do universo que nos deu esta, digamos, maldição ou milagre de testemunharmos um nascer do sol e o pôr da lua, nascer do sol, pôr da lua, whatever, de vivermos esta vida, respirarmos este ar, fazermos amor com uma mulher e odiarmos alguém que diga alguma coisa que a gente não goste, faz tudo parte da experiência humana, mas estamos todos a ficar... Simpson, ainda vais acabar isto com uma mensagem de peace and love, hein? Eu e o Esteban não vamos permitir. Mas a dizer bem do Hitler. Não é isso, mas a dizer bem do Hitler. Peace and love. É um nazi hippie. Não, nazi hippie. Exatamente. Pronto, ou chama-me o marxista cultural da direita. Chama o que tu quiseres. Isto, ao fim e ao cabo, é... Epá, sei lá, utopicamente é... por mais, tipo, sei lá, o que vocês pensem, eu tenho tentado, como indivíduo, ser o melhor ser humano que eu consigo, e não me parece que trate assim tão mal as pessoas que me rodeiam. Mas também tenho que ter aquelas minhas reservas de quando alguém me trata mal, eu corto-as da minha vida por serem absolutamente tóxicos. E na hora de ir à urna votar no meu próximo líder, que vai ditar as regras do jogo que vai seguir durante os próximos 4 anos, não vai. Fico completamente cético. Não vou, podes crer. Muitas pessoas já me criticaram por causa disso, mas... mais um ano de leitura do blog do Stabat, e dos meus tweets, vais-te tornar num tradicionalista radical vais encontrar o teu caminho. Nesse aspecto eu tenho de ser... Eu já encontrei o meu caminho há algum tempo. Vamos sair em procissão nas ruas. Isto vai ser o mais 2 ou 3 podcasts e marchamos sobre Lisboa. Podemos marchar para fora de Lisboa? Porque de Lisboa não vale a pena. Pois é, isso aí está... Vocês olha, conhecem? E marchamos sobre o Porto, marcham sobre o Porto. E vou ser sincero, não. Marchamos sobre um restaurante primeiro. Não. E depois definimos a tática para o resto. Não, e vou-te ser muito sincero em relação ao Porto, porque eu não sou... Eu vivo aqui ao lado de Lisboa, mas sempre, eu sempre achei que dentro da minha geração esta, esta fricção entre Lisboa e o Porto é mais baseada simplesmente em clubes de futebol, pelo menos dentro da minha existência. E eu sempre me dei montes de bem com o pessoal do Porto, porque eu até admiro bastante o Porto, porque é... Não estás a dizer bem Porto, Porto. Esquece, mas pronto. Então lá está, deixa-me pôr a balança equilibrada e dizer... O português, como deve ser, e não é uma crítica direta a Tientes, pelo contrário, tu falas um grande português, mas eu acho que o português, como ele devia ser, se calhar eu estou a ser vítima da minha programação social, vem daqui de Lisboa. Mas agora, a mão de obra, o braço arregaçado, as empresas que produzem, estão todas no Porto, e aqui em Lisboa só tem escritórios, parasitas. Isso também é um mito. Isso é um bocado mito aqui, cá de cima. Eu nesse aspecto não sou nada regionalista. Não, eu estou-te a dizer cá. Não, mas eu estou-te a dizer cá de baixo. Não, mas lá está, eu acho que esta divisão parte um bocado dentro deste clubismo, que depois a maior hipocrisia é quando os três clubes que estão se odeiam. Se confrontam uns com os outros quando é a seleção, estão todos aos abraços, enquanto na semana anterior, quando foi o derby, estavam-se a apedrejar e precisaram de um correntão da PSP que sai dos nossos bolsos, e quando nós precisamos deles para trabalharem para nós, não parece que haja nenhuma viatura disponível para vir ter com a gente, fora os passivos desses grandes que encaixavam muito dinheiro nos cofres de Estado para alimentar a dívida falsa do dinheiro inventado que nós temos nos nossos bolsos. É tudo uma grande hipocrisia. Eu acho que esse fenómeno ilustra bem a necessidade de reinstituir a pena de morte para coisas tão simples como a blasfémia. Porque a maior parte dessas pessoas não iam existir porque o legado genético de onde eles vêm tinha desaparecido. Completamente. Um fator social tão grande que existe. E depois, ainda por cima, Portugal, regionalmente, que é uma... digamos que muitos americanos, como por exemplo, fazem quase o mesmo percurso para ir comprar o jantar, como nós vamos ao Porto, quase como se fosse um evento excepcional e de vez em quando inédito, acaba por ser lá está, porque nós temos que concordar nestes aspectos. Nossos líderes, sejam quais forem, políticos, religiosos, seja o que for, usam a divisão para nos governar. E então, nada melhor do que até usar um veículo como o futebol para dividir, digamos, a capital da produção com a capital, digamos, de hoje em dia, que representam o capitalismo de uma forma muito mal interpretada, na minha opinião, porque o capitalismo também tem que ter alguma responsabilidade social em relação à corporação, que tem um poder quase tão maior como a política, como nós agora podíamos começar a falar da auto-Europa. Dos direitos que eles estão a reivindicar, com já os privilégios que eles têm comparativamente com a maior parte do posto do local de trabalho que os portugueses têm. Isso acaba, e depois dá sempre na televisão, sem há aquela discussão, o governo tem que intervir, como se já não andasse o governo com o nosso dinheiro a dar os terrenos e a dar as condições e isenções para depois aquela cambada de mimados que não percebe a necessidade que muitas famílias têm de trazer um pouco de pão para as suas famílias na mesa, estarem a pedir coisas absolutamente já até ultrapassam dentro da nossa realidade nacional, porque há uma coisa: se queremos mudar a realidade nacional, vamos nos todos unir e muito para todos. Agora, estarem a pedir a minha solidariedade, tendo nem sequer um avo dos direitos que eles já o têm, ainda estão a reivindicar mais do que... assim começamos, para já, até o nosso próprio Estado português podia ter negociado a condição, tipo, porque sendo que há uma corporação multinacional, de certa maneira, deixem-se de ilusões, lá, porque, encontraram aqui um posto porque tinha condições financeiras para dar lucro a muita gente que negocia estas coisas, andar de jato privado e tomar o pequeno almoço congelado em Paris. Mas... ao mesmo tempo, também, temos aqui uma massa trabalhadora que está a apelar via os mídia, que deturpam tudo, a nossa empatia em relação à maior parte, muita gente que, se calhar até inocentemente, compactua com aquela empatia sem saber as condições que eles já têm e as ridículas que estão a reivindicar. Assim também já é demais. Ou é para todos, ou não é para nenhum. E agora já aparece um marxista cultural a falar, mas... é injustiça, eu fico mais atrofiado A injustiça. Mas a auto-Europa nem sequer é o problema maior. O problema não, principal é. Não, é só um exemplo. Mas é um exemplo, até, a meu ver, mais ou menos inócuo. Porque quando começas a pensar que metade da população portuguesa trabalha para o Estado, ou trabalha para uma empresa pública, ou trabalha para uma empresa que não é pública, mas tem um monopólio público, ou trabalha para uma empresa que presta serviços para o Estado, ou trabalha para uma empresa que presta serviços a uma das outras empresas públicas, ou trabalha para uma empresa que depois presta serviço a uma daquelas empresas que não são públicas, mas tem um monopólio público. E assim por diante. É, e depois o rendimento toda a gente tem um. Pronto, e toda a gente tem um familiar que faz parte desta classe. E depois não quer estar a falar ao Natal, à mesa do Natal, tipo, olha, se calhar devias deixar de reclamar quando já és um privilegiado. E quando tens este, deve ser, pá, 75% da população portuguesa ligada direto ou indiretamente ao Estado. Portanto, acaba por ser, é como os professores vão para a rua e pedem a progressão automática na carreira. A seguir são os médicos, depois são os homens médicos, do lixo. Porra. Depois são. Olha, os homens de lixo eu pagava fixe. Evitam doença pública. Mas, sim, é ao contrário dos professores que perpetuam uma doutrina, porque a própria. O sistema educacional tem que ser aprovado pelo Estado e ainda inventam aquele cambalacho do negócio dos livros escolares que nunca pode ser trocado de ano para ano, porque aparentemente até o livro de história muda todos os anos. E eu pensava que a história já estava escrita, mas estupidamente da minha parte. Ainda tinha muitas menções ao Salazar, entretanto retiraram mais 3 ou 4 menções ao Salazar. Opa, e puseram mais Hitler lá para o meio. Oh, sempre, mas isso é o. Epá, lá está, porque o Marcos. Olha, agora querem saber uma coisa, por falar em sistema público de saúde. Fiz um podcast ontem e uma das coisas que eu descobri ontem é que há um medicamento que é o PrEP, não sei se já ouviram falar. Não. Basicamente o que aquele medicamento faz é, se tu tiveres HIV ou SIDA e tomares aquele medicamento, diminuis quase a zero a possibilidade de transmitires o vírus a alguém. Ou seja, podes te foder quem tu quiseres, sem qualquer problema, e reduzes... Pronto, não, a probabilidade, exato. A probabilidade. E agora, essa merda vai ser patrocinada pelo Serviço de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde. Sim, os contribuintes vão pagar para. Epá, isso. Não, lá está. Eu desde que vi o Magic Johnson não ter morrido de SIDA, eu assumi logo, ok, se este gajo não morreu de SIDA, é porque basicamente ele tinha que chegar para pagar pela cura. Mas na Califórnia, porque a Califórnia é daqueles estados que o que acontece lá mais tarde ou mais cedo vem para aqui. Uma das legislações que está prestes a ser aprovada e basicamente devido ao movimento marxista cultural, e estamos a falar na Califórnia, não é? É que não querem que seja criminalizado um homem ou uma mulher que vá para a cama com outro homem ou outra mulher, ou 3, ou 7, ou 8, que caso um deles tenha sido, não é criminalizado ele ter dado o facto aos outros e os ter contaminado com... Por isso, querem discriminar, porque é tão discriminatório alguém ter sido e ter que dizer antes do ato sexual, pá, desculpa lá, mas eu tenho que ter. Então vamos descriminalizar isso. Vamos todos para a cama. Mas isso, Portugal podia estar na frente, como o Stabat disse, que nós já estamos a compartilhar o pagar esse medicamento. Pá, eu até sugiro que os próprios contribuintes portugueses paguem o medicamento para os californianos poderem fazer isso. Mas tu basicamente... temos que prestar solidariedade aos camaradas mesmo que o Estado oprimidos na Califórnia. Pá, os homossexuais na Califórnia estão a ser oprimidos. Pá, eu vou ser o primeiro a... Pá, onde é? Eu vou fazer uma doação. Eu vou procurar na net, vou fazer uma doação. Olha, por falar em doação, outra coisa que o lobby gay quer passar... em Portugal, que ainda não existe, não sei muito bem como, mas ainda não existe, é que os homens homossexuais não podem dar sangue em bancos de sangue, ou seja, fazem a pergunta e eles querem acabar com isso. É mandar um e-mail à Leonor Beleza. Não, já o processo já está em marcha para, e vai ser para o ano, vai ser uma das grandes notícias do ano de 2018. Eu quero imaginar, eu tenho um dia um acidente de carro, estou no hotel, estou meio drogado, os tipos estou anestesiado, os tipos estão-me a dar sangue, pá, e vejo ao lado o José Carlos Malato. com um tubo ligado no braço, ligado à minha perna, sei lá, pá, e com um grande sorriso a fazer um ato de solidariedade, pá, isso era uma chatice. Está inacreditável, de facto. Tá. Mas o que é engraçado é que isto já não me admira. Eu ouço estas notícias, eu ainda pá, há 5 anos ou 10 anos eu ficava, pá, indignado. Hoje em dia, pá, venha. O sistema tem. Então, também estás à espera do colapso. Também estás à espera do colapso. Não estou tão. Não me preparo para individualmente. Opa, assisto como, mas sei lá, devia. Como arder, tipo Nero. Ah, eu estou. Qualquer dia? Epá, eu de certa maneira, eu até fico naquela que rebenta a pipoca. Quanto mais depressa, melhor. Eu acho que nós estamos a viver tempos históricos na nossa vida, porque. Ou estamos prestes a uma revolução, que é também o defeito que todas as gerações têm, que é tipo esperar que o fim do mundo aconteça no lugar delas, mas as coisas estão a levar a um ponto tão extremista que realmente, epá, se não for em breve, é muito... Ó, Sábato, eu não sei, tu tens mais... Desculpa, simplesmente, é sobre isto, porque eu acho que na Bíblia, não sei se é na Bíblia, se é no Corão, que há uma profecia que se diz que o tempo virá, mas não tentes adivinhar o dia em que chegará, uma coisa assim. Portanto, claro. De saber diz que... Na revelação, sim. Como é que é dito lá? Acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isto, não é? Portanto, também não vale a pena uma pessoa... Acho que nem deve ser saudável uma pessoa também estar a prever. Não, mas não, o próprio prever, já não, diz... mas preparar-te, teres reservas de água e de comida e ouro... E coisas que possas realmente trocar no mundo quando a tecnologia for arrebentar. Ou competências. Isso eu acho... Ou competências. Saberes fazer algo por ti próprio. Também, claro. Conseguires fazer algo para dar em troca. Porque lá está, o ciclo histórico está a acontecer de maneira exponencial. É uma das coisas que eu noto nos ciclos históricos é que a primeira revolução demorou... sei lá, 500 anos, a segunda 400, e agora com estas tecnologias ao barulho e com esta forma cada vez mais obscena como os mídias propagam a mentalidade das pessoas e os jornais todos cantam em cor, porque até no tempo dos nossos pais, vários jornais tinham headlines diferentes. Mas, um ou outro canal, agora está tudo a cantar de forma tão em cor e o descontentamento é tão grande e as pessoas estão tão... Oh, Simpson, essa tua noção está muito bem explicada e é um autor que eu acho que até o Stabat deve conhecer, apesar de não gostar, que é o René Guénon. Não sei, okay. Stabat, já leste alguma coisa sobre o René Guénon? Acho que ias gostar, porque ele é, apesar de ser um perennialista, ele é muito, tem muita interpretação da Bíblia e fala muito dos últimos tempos. E não sei, Simpson, se conheces o René Guénon? Não conheço, mas tenho a certeza que até o Stabat já se aprofundou mais nas escrituras sagradas, que até já leu mais escrituras, sim, que foram censuradas da Bíblia. O Guénon fala precisamente da... Por acaso gosto bastante dos livros que foram deixados de fora. Exatamente, eu tenho aqui um ao meu lado. Mas, reacionário, depois manda-me o nome, porque eu não estou assim a ver de repente. Eu escrevo aqui no Skype para vocês, mas ele fala sobre o processo do final do tempo, do processo que é quase do final dos dias, ou do final do tempo, não é? Ele até explica que é o final do tempo e não é o final do espaço. Pronto, ele depois entra naquelas considerações lá bem esotéricas. Mas fala dos tempos finais, de facto, é como aplica-se quase a teoria da queda dos corpos. Portanto, à medida que a queda vai avançando, a velocidade da queda vai aumentando, até chegar ao ponto da velocidade terminal. De paragem total. Portanto, não é de admirar que mesmo esta noção que todos temos um bocado, que o tempo está-se a acelerar, vivemos cada vez mais rápido... os acontecimentos importantes da história humana, acontecimentos muitas vezes destrutivos que aconteçam a uma velocidade crescente, se analisarmos a história por séculos ou milénios, não é, já foi, essa própria noção já foi prevista. É cíclico, dizer. É cíclico. É a visão cíclica, acaba por ser partilhada a visão cíclica. A própria estratégia exatamente. Militar com que as guerras são lutadas e os conflitos e os territórios são definidos, acaba por ser dependente da própria tecnologia. Não é à toa que havia pessoas em fila quando disparavam em mosquetes, enquanto ainda não tinham descoberto as estrias para fazer a munição acertar no sítio. Por isso, a melhor estratégia para quem lidera, já os aristocratas que herdaram o trono sem valor, porque não estavam na linha da frente, e depois veio a metralhadora, e depois teve que ser combatido pelo tanque nas guerras da trincheira, e agora vivemos num ciclo nuclear fora o secrecismo, sem entrar em paranoias conspiratórias, mas realmente o ser humano já tem capacidade bélica para destruir este planeta montes de vezes, tal como poucas pessoas têm a riqueza suficiente para acabar com a fome N vezes já amanhã. O problema é que tudo muda de contexto, ciclicamente. A humanidade continua-se a comportar sempre da mesma maneira, só que devido ao próprio avanço que acontece naqueles pequenos, breves momentos em que a revolução não é deturpada em termos de, ou raptada ideologicamente ou socialmente, nós estamos a viver, eu digo-te, eu acho que a gente está a viver tempos históricos, a gente nunca sequer viu. Não é por acaso as mulheres numa perspectiva... a falar nessa maneira, de como não falam é, não... a rejeitar a sua própria feminilidade e chamarem-se a si próprias feministas e a tentarem mais grave, censurar um homem e a tentarem, lá está, a censurar um homem de ser o homem. Porque na hora que a porcaria arrebentar à porta, o que é que elas vão fazer? Chamar a polícia que demora 20 minutos a aparecer, porque só tem dois piquês, porque está tudo ocupado no grande derby, a fazer um cordão policial para impedir toda a gente de que os próprios polícias... Tu és roubado e os polícias dizem, a gente não os apanhou em flagrante, mas se tu fores ao Lidl roubar um pão para meter na boca do teu filho, podes ter a certeza que vais ter logo repercussões dantescas. E ao fim e ao cabo, um cidadão honesto que anda a pagar o ordenado, esta gente toda que devia estar a trabalhar para mim, para nós, Acho que eu sinceramente, uma coisa que eu também não é que eu esteja a dar conselhos, mas acho que é até um conselho que se deve dar. Você não se deixar levar até pela onda dos acontecimentos, porque as coisas, sendo um pessimista inveterado, da minha opinião, é que as coisas não vão melhorar. Portanto, é até às vezes, da minha perspectiva, até tento ter um... até me rio, até já começo a rir cada vez mais. E não esperar mas eu rio, melhor e até deixar de me chocar, porque é o... Ouve. Eu nesse aspecto, repara. É o sinal dos tempos. A falar, é a aceleração do final dos tempos. Agora, não vamos também dizer que... Assim, pode haver um cataclismo militar, não quer dizer que o mundo acabe, não é? Mas não vamos perder, porque nós não sabemos. É que não sabemos se pode durar mais 1000 anos, mais 2000, mais 1 milhão de anos. Não, embora isso seja difícil de imaginar, mas vai acontecer. Será na nossa altura? Não sei, tenho dúvidas. Nem acho que é uma questão até que nem... Sendo interessante pensar, temos que nos preparar, se calhar, espiritualmente, mas... Não quer dizer nenhum que vamos viver. Eu até digo, dentro do nosso contexto temporal, devido aos tempos que a gente está a passar, é que se calhar pensamos como nós pensamos. Porque de alguma maneira há algo dentro de nós que nos obriga a ver as coisas desta maneira. Tu próprio usaste a palavra para ti próprio, há bocado, de pessimista. E o pessimismo, ao fim e ao cabo, muita gente quando me chama de pessimista, eu chamo-me realista, porque... Não me levem a mal, mas é que eu conto sempre com o pior dos cenários. E se eu estiver enganado, que é o meu maior desejo, é estar sempre errado, para mim é um bónus. Mas agora, pessoas que têm aquela esperança da gratificação instantânea, de que vão se levantar de manhã, comprar o seu Xanax, fazer uma raspadinha e tudo vai melhorar na vida, porque vai-lhes sair o grande prémio, É pá, aí eu é que acho essas pessoas que são pessimistas, porque se estão a matar a si próprias, estão-se a iludir a si próprias, estão a adotar fés que não interessam para nada, porque não passam, lá está, gratificação instantânea, que é coisa que vem destes tempos, e depois, na hora de criticarem alguém que fala como a gente, vão buscar referências antigas de eventos sociais que não aconteciam como estes que eu acabei de dizer neste momento. É o Hitler... É 30 por uma linha, mas quer dizer, mas responsabilidade individual, assumir os erros, pedir desculpa quando estás errado e bateres o teu pé quando tu achas que estás certo. E se alguém... Eu vou seguir o teu exemplo. Eu vou seguir o teu exemplo, que eu vou pedir desculpa, que eu tenho que me ir embora em breve. Yeah, eu também. Não, já está. Não, nós já temos nos esticamos mais do que eu estava à espera. Mas eu já sabia que isto ia acontecer. E pois ficou. Ah, mas espera, eu fiz aqui uma lista de tópicos como tu aconselhaste e ainda tenho aqui uns 7 para discutir. Isto é o teu sentido. Não, mas pá, a gente faz isto mais vezes. Eu acho que foi realmente produtivo e eu realmente estava assim à espera de um break para. Eu só tenho alguma pena de realmente o. Ah, epá. O Lost the Bet. É a divisão das palavras que estraga tudo, pá. Mas a gente repete isto. Mas tens pena do quê? Vamos fazer isto. Não é isso, é o espaço nas letras, porque eu vejo tipo um LOL só do nome, tá bem, tá bem. E stabbed. LOL, stabbed. Tipo, estou-me a rir enquanto esfaquear. É como eu vejo na minha. Não, mas a sério, epá, eu acho super interessante. Acho que a gente devia repetir isto mais vezes, mas realmente, yeah, também já estou aqui no limite, vivo num apartamento, tenho aqui a pessoa à espera de beber um copo e... Ah, então ainda pronto, vais ter este problema. Continuo pronto. Para aqui. Já, yeah, a noite ainda leve não um acabou. Copo. Leve um copo por mim, então. Eu já devo ter bebido bem uns 3, por isso na boa. Pá, mas eu estou aqui sem acesso a tabaco, sem acesso a álcool, pá, totalmente, eu tive 3 horas totalmente focado a conversar, pá. Compreendo o teu desespero, foram 2 horas e 46, epá, e foi um vamos... podcast e pior, acho que está quase para vocês fazerem 2 partes de podcast, para fazer assim entender o peixe um bocado, não é? Portanto, ponham-me a primeira parte está. E depois diziam, segunda parte vai ter uma revelação inacreditável. Eu não tenho peixe para vender. O Simpson é um grande apoiante do Adolf Hitler. Pá, isto foi o que eu retirei, pá. Oh, Simpson, isto vai ficar aqui, pá, e acho que é a nossa contribuição para tu seres expulso do Twitter em 2018, que é grande, é a tua grande resolução. Epá, e obrigado pelo teu apoio de quereres com que eu ganhe a aposta que tu puseste na mesa, mas nesse aspecto, epá, eu gosto muito do teu sentido de humor, mas obviamente que se quiseres também fazer o próximo a falar mal de, cá estou eu. Tudo bem, isso é a arma do marxista cultural, e agora se eu tento alaço com essa tese para acabar? Não me admirava. Olha, mais uma coisa que descobri sobre mim hoje. Grande reacionário. É isso que tu fazes bem, é reagir. Agora estou um bocado confuso. Afinal, o Hitler é bom ou é mau? Epá, foi o que teve que ser. Foi o que aconteceu. Eu, quando nasci, ele já tinha morrido. O que é que és que eu te diga? Agora que eu acho que realmente há certas coisas que são... Eu não tenho opinião sobre o homem. Eu só tenho o póster dele em cima da minha cama. Então isso eu te disse. Mas não vos digo se gosto ou se não gosto. Pronto, ok. Eu espero que seja igual ao meu, porque ele está todo nu. Eu não gosto nem desgosto do Hitler, mas sei o Mein Kampf de cor, em alemão. Eu tenho as duas versões, tanto em PDF como em audiobook, e a que eu gosto mais é a do Ford. Mas, independentemente disso, que também há uma literatura que algum marxista cultural que se quisesse usar sempre essa arma em defesa, agora temos que dizer fora de gozo, entre os três, é muito mais fácil nos acusarem exatamente da piada que tu deste dentro do nosso discurso, que é um bocado injusto depois, em relação a, se calhar, a comida para pensamento para a pessoa que pode estar assim um bocado deturpada em relação à sua opinião, porque viu ontem um vídeo no YouTube, e todos nós vemos vídeos no YouTube. Só que depois... há que ir um pouco mais de fundo. Não pode ser a gratificação informativa instantânea. Não podes formar o teu próprio indivíduo, o teu próprio alicerce como ser humano para o resto da tua vida, baseado em algo que se calhar não vai a favor do teu interesse. É só essas reservas. Para mim é muito mais fácil dizer qualquer coisa de positiva, porque a parte negativa já toda a gente sabe. É uma perda de tempo. É como tentar converter alguém, não é, Esteban? Eu sugeria acabarmos todos ao mesmo tempo, em uníssono, a contagem de trazer. Hitler é mau. Pá, assim estamos protegidos de ações judiciais e qualquer coisa. Pá, foi pelo menos o que o meu advogado me recomendou a fazer. Ok, é pá, portanto, por acaso, o Hitler é mau, ok? Está registado? Ok, pronto. O teu advogado recomendou-te isso porque provavelmente é judeu. Pois é o melhor, pá, é o melhor no mercado. Eu só queria adicionar que o meu advogado em particular deu-me exatamente a mesma recomendação, mas sendo um skinhead inerente, ele disse-me também para dizer o Mao e o Stalin só no século XX, e depois o resto é conversa. Mas, epá, pronto, então vamos lá arrematar isto. Para mim foi um prazer. Eu vou demorar, tipo, pá, no mínimo uma hora e meia, duas horas. Eu depois deixo o link no Twitch para o fechar. Não, na boa, porque eu também, pá, lá está. Eu sou... Eu fico tão pierce por ter falhado em relação à terceira parte de 11 tempo por vários fatores. Mas já tenho 1h40 da cena, mas tem que vir o resto, porque lá está, eu vou tocar exatamente em que um marxista cultural possa dizer, pronto, até és simpatizando por causa da facção que eu estou a atacar no ponto inverso, porque é o clichê do costume, é o clichê do costume, porque, epá, é este um bocado o dilema que a gente vive, mas ao mesmo tempo é esta a piada que me dá a mim, espero que dê já a vocês, termos este diálogo entre nós todos. Dia nunca mais apareces na net, nós já sabemos o que é que aconteceu. Epá, procurem-me no bueiro mais próximo. Não, estou a ver. Escreve a morada no Skype, nós... Isso ajuda. Casa. Nós vamos ligar. Eu ligo daqui a duas horas para confirmar aqui na tagem. Eu vou fazer um copo. Malta, eu tenho mesmo que ir embora. Mesmo. Já estou super atrasado. Olha, muito obrigado, foi um prazer. Adorei. Assim que eu tiver disponível, deixo lá o link para a gente. Epá, e espero que a gente faça isto mais vezes. E pá, se vocês gostaram 50% tanto como eu gostei, a gente vai fazer isto mais vezes. Ótimo, combinado. Grande abraço. Combinado. Abraço. Grande LOL Lost the Bet. Man, muito bom. Vá, vou parar de gravar. Tudo bom para vocês. Okay. Abraço aos dois. Um abraço. Bye.